Projeto X Podcast. Você não precisa ser uma boa pessoa para ser um herói. Você só precisa saber quem você é e se manter verdadeiro a isso. Então eu vou continuar lutando pelas pessoas da única forma que eu sei. Sendo eu mesma. Vriska Sarkat, Homestuck. Caraca, até parece profundo, não uma websérie de pessoas sem braço. Aí tá, é profundo, cara. O contexto dessa cena é muito maneiro, é muito foda essa cena. Pô, imagina. Say my name. Boa. I am the one who knocks, não seja. A liderança é uma coisa maravilhosa e preciosa, mas tem um preço. A solidão. Frank Underwood. Foda. I am the law. Juiz Dredd. O Tom foi o melhor. Cara, puta. Dá pra acreditar. Minha vida em uma frase. I am the law. I am the law, né? Tipo, justo. Super justo. Sejam bem-vindos ao Projeto X Podcast e o nosso tema vai ser anti-heróis. Apresentação não muito usual, mas porque a gente também não tá falando de personagens que são usuais, a gente vai seguir com o nosso tema. Como deu pra entender, nós vamos falar um pouco dos nossos anti-heróis favoritos, das lições que você pode aprender deles ou que você não deve aprender deles, dependendo da lição específica, ou deve, não sei, né? Se você quiser ser preso ou sei lá o quê, depende, não temos nada do anti-herói, né? Tem alguns que... Depende do anti-herói, se isso não envolver, sei lá, ninguém morrendo ou você sendo preso, você corta a maior parte das opções divertidas. É, sobram quantos anti-heróis, né? É, até o House foi preso. Mas que graça tem. Até o House, né, cara? Anti-heróis que dá pra se basear, geralmente os de séries você pode tirar alguma coisa dele. Ou são aqueles que, na verdade, que o mundo mudou e o cara é obrigado a fazer isso. É, o cara isso é obrigado a mudar, né? Ou alguém sacaneou ele e ele teve que fazer aquilo. Exato. Exatamente. Você consegue naquela situação, não em todas as situações possíveis, né? Pois é, porque os de comics, eles matam mesmo, sem violência. What? Matam mesmo, sem violência. What? Sem violência? Sem remorso. Sem violência? Então explica aí. Sem remorso. Sem violência, não. Sem remorso. Sem é o filme, é o sem filme do Robocop. Mata sem violência. É, porra, esse filme na cara. Pô, ele é maneiro. Ele é maneiro. Mas a gente tá falando desses personagens, falando de pessoas que matam, que não matam, que deveriam matar ou não. Mas, já que a gente tá falando de anti-heróis, vamos começar pelo conceito da coisa, né? Porque se é um tipo de personagem que tem tanto apelo, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre eles e saber primeiro o que são eles. É o termo que designa o personagem caracterizado por atitudes referentes ao contexto do conto contemporâneo. Caramba, hein? Mas que não possuem vocação heróica, ou que realizam a justiça por motivos egoístas pessoais, vinganças, por vaidade ou quaisquer gêneros que não sejam altruístas, ou seja, o antônimo da ideia que se tem de herói. A maioria dos anti-heróis da ficção são mais populares que os heróis. Isso é um fato. É óbvio por quê, né? Que eles são sempre claro, mais legais. Assim, cara, é um, eles é um são fato. Anti-heróis vão ser sempre mais maneiros. Talvez seja claro, porque o anti-herói ele precisa ter um perfil mais profundo do que o próprio herói. Exatamente. Entendeu? Porque ele tem que ter um passado mais marcante do que o próprio herói pra poder. Tipo, beleza, tem o Batman lá, mas esse negócio dos meus pais são mortos já deu, né? Então o anti-herói ele precisa de um passado muito forte, algo que tenha marcado ele de algum jeito, ou um presente. Uma época contemporânea que tenha feito ele mudar pra que ele aja do jeito que ele age. Então talvez isso faça com que as pessoas, por alguma razão, se identifiquem com eles. Eu acho que a identificação com o anti-herói é mais ou menos o seguinte. O herói clássico, se a gente pegar um exemplo de herói clássico, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, do Superman, né? Que é o cara infalível, é o cara correto, ele é tipo o estereótipo básico do herói. É o estereótipo de perfeição, exato, né? Que assim, é a virtude personificada. Não, exato. São os valores, né? Quando você olha pro Superman, o que você tem que fazer, a posição dele é você teria que se espelhar nele e tentar chegar a esse ideal, entendeu? Ele é o ponto onde você quer chegar. O anti-herói, por outro lado, é o cara que faz aquilo que você, falho, teria vontade de fazer e acha legal, entendeu? O herói, ele tá num grau acima. Ele consegue se desprender de alguns valores, como a gente fala, valores, entre aspas, como, por exemplo, vingança, né? O sadismo de algumas situações. Sim. O egoísmo, né? E como nós somos falhos, egoístas, muitas vezes temos vontade de vingança, quando a gente vê um cara com capacidade de fazer algo, ainda mais algo que é próximo da gente, então você tem, por exemplo, muitos vigilantes e muitos anti-heróis, que são aqueles caras que matam o estuprador, alguma coisa assim, vamos dar um exemplo, pra usar o que a gente tem, o Justiceiro, a gente tem o próprio Rorschach que faz isso, o Dexter, você tem o Jonah Hex, que é o clássico caçador, sim, de recompensas, né? O homem sem nome do Western. Esses caras, eles são próximos de você porque, de certa forma, você queria fazer aquilo, você queria poder fazer justiça. Você compreende os sentimentos dele, diferente do herói clássico idealizado, que você não consegue chegar naquilo, porque você não tem esse nível de realização, né? Você não consegue chegar nisso. É interessante a gente pensar que a figura do anti-herói, pra que ela funcione, que é um dos charmes desse arquétipo, não sei se dá pra chamar de arquétipo, mas enfim, vamos usar. Eu acho que daria pra usar. É que um dos problemas do herói é que, justamente por ele ser personificação de virtudes, ele muitas vezes acaba sendo um personagem bem mais raso. Pra um anti-herói funcionar, ele tem que ser mais profundo, ele tem que ser mais desenvolvido, você tem que saber mais as motivações dele, você tem que saber mais os sentimentos dele. E isso em ficção funciona muito, porque assim, você conhece o personagem, você aprende sobre ele, você entende que ele tem muitas nuances, que ele tem mais do que apenas aquilo que você vê na superfície, e com isso você se afeiçoar a ele, você se deixar conquistar por ele, é muito mais fácil. Porque ele te dá mais material pra isso. Uhum. Ele tem que ser mais desenvolvido pra ele poder fazer sentido dentro de uma história. E com isso, ele vai mostrando lados com os quais você pode plenamente se identificar. Eles são mais bem construídos, a gente pode dizer. Na toa que você chega assim e pergunta, você prefere quem? O Frank Underwood ou o Superman? É, esse é o problema, você, né? Você prefere alguém normalmente... Game of Thrones? Tipo, Game of Thrones é o antro dos anti-heróis. Ah, não, não, sim. Então... É, até claro. Porque os heróis morrem, tipo, exatamente. Livro, né? Sim. Morre todo mundo. Anti-heróis vivem mais tempo, não, mas o motivo... A ideia do anti-herói é que eles são personagens falhos, né? E assim, como é uma realidade de nós, né? Nós somos pessoas falhas, né? A gente não somos perfeitos, então... Entre aspas, cometemos coisas egoístas, não somos totalmente altruístas, né? Então, por isso, tem uma boa identificação, né? Com esses tipos de personagens, né? Exato, exato. É, e assim... Sempre muito sedutor, né, a ideia dos fins justificam os meios, de você ter o poder e você usar isso da maneira mais legal possível, vamos colocar assim, né, mais divertida, por um lado, ou mais sem responsabilidade, uhum, né, é tentador, né, pro uhum telespectador, pra você se identificar é muito mais fácil, né, claro, você gostar daquele cara. O anti-herói é muito carismático, né, exatamente, ele tem que ser carismático pra se manter. Sim, normalmente eles são muito carismáticos, senão ele vira só um maluco degenerado. É, exatamente, um psicopata. Ou ele vira um vilão. Ele vira um vilão, né, porque o anti-herói, ele tá achando ou ele tá fazendo por outros meios bem pra sociedade. É isso que a base, eu acho, que do anti-herói. Ele acha que pela a motivação dele, ele tem que fazer de um jeito que os outros não fazem pra conseguir chegar a um jeito da sociedade em si, as pessoas boas se sentirem mais seguras. Você pode ver, por exemplo, o Justiceiro. A motivação dele total é vingança. Então, uhum, quando você... Uhum. É, exatamente. Então, mesmo depois que ele alcançou a vingança dele, ele continuou fazendo aquilo porque ele percebeu que não era só com a família dele, mas sim acontecendo com todas as outras famílias ao redor. Então, acontecendo isso, com toda a sociedade. Claro. É isso que transforma ele no anti-herói. Isso é, ele quer o bem das outras pessoas e não importa como vão julgar ele. Sim. E ele entende que o bem não é o bem da lei, não é prender, é matar. Ele isso não vai é prender, acabar com, entendeu? O cara. É destruir isso o cara totalmente. Tanto é que quando os heróis tornam a história, as histórias muito maniqueístas, ou é o bem, claro, e o mal. Isso. Já o anti-herói coloca um sim tom de cinza, sim, no meio do caminho, que é muito bem-vindo. Ah, que é muito... Torna a história mais gostosa, eu acho. Um exemplo que é bem legal dessa questão, muitas vezes as obras abordam até essa confusão. Eu vou usar um exemplo que a gente já usou aqui, mas o Rei Espiral, de Gurren Lagann, ele inicialmente é apresentado como o vilão, o cara 100% isso mal, mas na verdade ele queria fazer o certo. E exatamente, ele teve que fazer tomar medidas drásticas. É, foi o jeito que ele achou. Sim. Né, ó, vai dar merda, o que a gente faz? Enterra a população, não deixa ninguém sair. O cara saiu, morre. Ele era um vilão que, na verdade, era um anti-herói. Ele tentou fazer o certo. O que ele queria era manter a população salva, viva. Exatamente. Salva, sim, de algum jeito, entendeu? Eu acho que o que resume muito bem o conceito da maior parte dos anti-heróis é a parada de os fins justificarem, claro, os meios. Uhum. O objetivo deles acaba sendo o mesmo dos heróis. mas eles têm muito menos escrúpulos morais e muito menos problemas de fazer o que é necessário, o que dá resultados mais rápidos, mas que é moralmente muito mais discutível, do que um herói teria. A velha história. Ah, um herói não mata, um anti-herói tá se lixando. Claro. Sim, manda embora. Pelo bem da maioria, isso. Não importa. É o caso do Rei Espiral, como a cabeça falou. É óbvio que entre os anti-heróis existem limites, claro. Né? Alguns chegam a alguns pontos, outros não. Sim. Então, por exemplo, a gente já citou o limite do House. É um limite muito menor, assim, tipo, é algo muito menos amplo do que o limite do como a gente já falou, do Justiceiro, entendeu? Sim. Né? Ambos são exatamente. Anti-heróis, mas cada um tem aí a sua limitação daquilo que faz ou não. É, dá pra falar que, assim, cada anti-herói tem seu próprio código moral. O que diferencia um anti-herói de um herói clássico é que o herói segue o código moral da sociedade que ele tá. Uhum. O anti-herói tem um código moral. Dele. Tem o seu ele próprio código moral código e segue moral esse código. Segue esse código e se fixa a ele. Sim. Que muitas vezes vai ser diferente do código que ele tá. Muito, cara. O mais legal é que existem anti-heróis que nascem anti-heróis, né? O cara, ele exato. Tem essa postura, mas o mais legal é quando o cara é construído. Eu gosto de citar, não gosto de citar, né? Como se eu tivesse essa conversa muitas vezes. Mas não é. O exemplo que eu gosto muito é o Rorschach do Watchmen, sim, né? Com certeza. Que ele é, o mundo constrói esse cara e ele vai evoluindo do anti-herói que só machuca até o anti-herói que mata numa situação muito absurda, que é onde o homem se desprende do Rorschach, né? Que é a figura, que é a máscara. Essa construção do Watchmen é muito boa, porque é isso, ele foi construído por essa civilização torpe que nós vivemos hoje, entendeu? Ele teve que fazer isso porque é a forma dele se manter são, entre aspas, né? Foi a forma que ele encontrou de viver nesse mundo. E eu acho que essa construção é muito boa. É o que faz você falar, puta, que personagem foda, né? Apesar da obviamente, dos limites morais dele. Sim, isso que é legal, ver a ambientação do personagem, né? Como ele cresce ao seu redor, né? Ele toma todas essas atitudes. Um outro exemplo, né? Seguindo nessa linha do Rorschach, que o cabeça botou, eu falo bastante do Travis Bickle, do Taxi Driver, sim, também. Que é um outro exemplo de anti-herói também. O cara viu uma sociedade... Sim. Torpe, degradante, e ele decidiu tomar atitudes radicais, né? Que ele viu assim, eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso, né? Então, até a frase que eu falei no começo, eu citei a Vriska pelo seguinte, ela é a filha da puta por excelência de Homestuck. Só que assim, ela faz o que ela precisa pra manter o jogo rodando, ela admite que não é uma boa pessoa, que as escolhas que ela faz podem ser vistas como erradas, ela sabe que pro resultado final aquilo precisa ser feito na cabeça dela. É, até o que alguns anti-heróis fazem é que eles acham que não existem outros caminhos, uhum. Que a dualidade entre a figura do anti-herói e a figura do herói. Pro anti-herói não existem outros caminhos além daquele caminho tortuoso que ele próprio escolheu, que a própria Vriska faz. Eu não preciso ser uma boa pessoa, mas eu vou salvar o dia mesmo assim, que é o pensamento, um pensamento que vários anti-heróis enquanto têm. O herói, ele acredita até o fim que ele vai conseguir por aquele meio que ele escolheu, independente exatamente. Da dificuldade, né? Sim. Exatamente. Sem machucar, sem danos colaterais no caminho. Ou ele assume os danos, né? O sim. Sacrifício, né? Sim. A ideia do herói ter mas que sacrificar a jornada é do herói. Meio, é meio deturpado, né? Porque vamos considerar o novo filme do Man of Steel. Calma. Sabia. Eu vi essa vindo. Eu vi. Chegou, meu, levantou, caraca. Pronto. Cortou. Eu não vou. Não, o que eu vou falar é que eu não vou falar do Superman. O que acontece? Porque ele é um herói que levou ele a matar o Zod. Se você não viu o filme também. Spoiler! É, então. Eu vou, mas então. Fica na mão do editor isso aí, cara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Adri falou que ele está disposto a arcar com os sacrifícios. Isso é, quando você destrói uma cidade toda, morreu muita gente. Não tem como você arcar com esse sacrifício. Isso leva pro anti-herói. Se você impedir dele completar o objetivo dele, ele não quer saber se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Mas ele vai passar por cima de você pra completar claro. O objetivo dele. Isso é, sim. Entendeu? É que essa situação em específico, na verdade, é uma situação onde o herói tá enfrentando um vilão mais forte, mais competente exatamente. Que ele. Onde ele não teve... Ali, realmente, pela forma como o roteiro foi construído, não existia outro caminho. Pelas ferramentas que foram te dadas até então, ali. Então, eles construíram realmente... um caminho mais voltado pro anti-heroísmo. E a diferença aí, é o seguinte, no filme do Man of Steel, é que ele sente muito essa sim. mão. Não, não foi algo que ele fez não e falou, foi algo pronto, que ele é isso que fez eu tive que fazer. Ele quis, ele fez porque ele não teve escolha. E aí ele se sentiu mal, né? Você tem um grito dele, você tem um choro, e acredito que ali, desse ponto em diante, ele entra com a missão de que ele nunca mais vai fazer isso, né? Então, foi muito muito difícil pra ele. Ou ele entra com a missão de, eu não vou deixar acontecer de novo. Exato. E uso qualquer meio disponível para isso. Exato. Ele tem essas duas vertentes, eu acho que ele pode seguir. É, naquela situação sim, ele teve essa atitude, né, de anti-herói. Então. Porque a gente já teve vários comics onde o Superman virou sim, um anti-herói. Sim. A degeneração do Superman, o próprio Reino do Amanhã que a gente já falou aqui, sim, né? Sim. Ele vira totalmente um anti-herói. Do herói perfeito, isso é, do estereotipo de um herói, pra a construção de um anti-herói. Pra dar o exemplo dele, que é exatamente isso. Os meios, uhum. as coisas que aconteceram ao redor dele fizeram que ele usasse todas as armas que ele possui pra tentar trazer paz pra Terra, entendeu? Aqui tem até uma... Eu tava... A Adri passou um site, que é, um, é até o site que a gente usou no nosso cast das personalidades femininas, que falava lá que o... Sim, é o TV era uma vamp, não sei o quê. É um aqui, ótimo maluco, site. Maluco, cara. Tem umas paradas muito legais. É, tem uma tag deles aqui, que é o good is not nice, né? Quer dizer, o bom não necessariamente é legal. E aqui ele coloca uns exemplos, são muito interessantes. Por exemplo, o Hiruma do Aishin 21, que, óbvio, dentro do universo. Também. É o Piccolo... De Dragon Ball, o Wolverine, o Batman, o Juiz Dredd. Olha, eu acho que o Batman só em alguns lugares. Ele ainda rega muito pela essa parte do herói. Mas é que ele ainda assim... É a motivação dele, talvez. Se você colocar... Se a gente colocar nos termos de RPG, o Batman, ele é o lawful good, né? O caótico, é o isso. bom... Não, o caótico good. E ele não respeita a lei. É o chaotic good, acho que a gente pode colocar... O anti-herói acaba alternando entre chaotic good e chaotic isso. neutral, né? No caso do Batman, o Batman não segue a lei. O Batman, ele infringe a lei. Eu acho que é aí que tá o anti-herói dele, óbvio. Dentro não, da limitação dele de não matar, né? Mas ele é um fora da lei. Ele age fora do sistema penal gotanamita. Mas aí, se você considerar assim, eu acho que quase todos os heróis são assim. Então a gente definiria mas todo é herói que como é anti-herói. Diferente. Então, talvez. Depende muito do foco que você quer dar. Mas, por exemplo, o Homem-Aranha não é. Como o Homem-Aranha prende o maluco na parede e deixa pra polícia pegar. Mas então, é mais ou menos assim, não. Ele quebra a perna do maluco, velho. É, não, ele não mata ninguém. Ele quebra o cara e deixa ele sangrando no escuro e na neve. Entendeu? Mas, tipo, se você contar, na maioria dos comics do próprio Homem-Aranha, você percebe que ele é tratado como fora da lei. Mas isso que eu tô dizendo, eles são heróis que são tratados como fora da lei. Eles não são. E o que acontece? Sim. Os heróis são aqueles que têm que usar meios que não estão dentro dos padrões da lei pra tentar ajudar a sociedade. Isso é, eles não matam, eles não destroem uma pessoa totalmente. O que eles fazem? Eles lutam com aquela pessoa que tenta infringir a lei pra machucar a sociedade e não, vai mas, enfrentar o cara. Quebrar a perna tipo, se ele maluco, quebrar a perna do maluco pra tirar uma velho, informação... Você, cara, ele entendeu? Quebrou isso o pescoço isso do é um Zod. Não, cara, calma. Mas é diferente. O Batman, quando ele quebra a perna do meliantezinho pra pegar a informação, ele não tem remorso nenhum. Ah, entendeu? Beleza, certo, de acordo. Entendeu? Quando ele mete o batarangue na mão do cara, atravessando a mão do cara, ele não tem remorso nenhum daquilo. É diferente. Entendeu? Eu acho que aí estaria o ponto do Batman, que é um caso bem complicado é meio de trabalhar. Ele altera sim. bastante, né? É, exatamente. Apesar dele ter essa ética do realmente ele não aceitar o matar, não usar armas, pelo que aconteceu com ele, ao mesmo ponto, ele não liga de machucar, aleijar o cara. Já teve caso, ele falou, ó, esse cara nunca mais vai correr, esse cara talvez nunca mais ande, né? Depende muito do escritor que tá com a mão ali. Até o ponto, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas, ele dá uma porrada no Superman, que é sim. o cara, é. Né? Exatamente. Pois é. Uma coisa que a gente tem que manter em mente é que, assim, as definições de anti-herói são muito diferentes. Existem vários tipos também. Que aí você vê a partir das motivações dele, a partir da aparência física, inclusive. Um anti-herói pode ser aquele que, moralmente, ele tem atitudes que são boas pra serem heróis. Ele tem um desprendimento, um altruísmo. Mas que, fisicamente ou intelectualmente, ele não entra no arquétipo de herói. Ele tem alguma coisa que não faça com que você consiga identificar ele como herói automaticamente. Eu vou dar um exemplo de um anime que eu detesto, mas é um personagem que eu gosto. High School of the Dead tem o Hirano. Que é o gordinho loser do começo, que cria uma metralhadora com uma arma de pregos e começa a sair chutando bundas. Ele acaba sendo o único personagem legal que dá aquela porcaria. Mas não é o caso. Ele, fisicamente, ele não tem um arquétipo do herói. Ele não é forte, ele não é bonito, ele não é o Chris Evans. E as motivações dele também não são lá as mais altruístas, como você percebe ao longo do anime. Uhum. Mas ele tem atitudes que acabam salvando as pessoas e que acabam fazendo com que ele ganhe também o seu status de anti-herói. É, realmente, eu gosto. É muito interessante, realmente. Eu fiquei até meio embasbacado. Tem um bom filme, que não é um bom filme, é um filme ruim, que se chama God Bless America. Não vi. O nome já diz que deve ser um filmão esse. É, o filme, ele se baseia num cara, ele é demitido, a filha odeia ele, a gente tá vivendo uma sociedade que é a nossa sociedade, porque eles passam o nosso tempo, e o cara fica vendo a TV, passando a TV e vê, tipo, grávida aos 16, e começa a ver, tipo, a menina ganha uma Ferrari prata e fala, meu pai é um bosta, eu queria uma Ferrari da cor tal, sei lá o quê. E o que ele faz? Ele sai por aí matando todo mundo. Ele decide que ele vai matar todo mundo que é babaca desse jeito. Ele é um anti-herói. Caraca. Ele traz esse arquétipo na nossa sociedade mesmo, isso é. Não é num futuro distópico, não é em um quadrinho, não é numa cidade fictícia. É nos Estados Unidos, onde tudo que tá acontecendo em volta dele é uma merda. Tipo, estão fazendo as coisas com ele e ele não merecia aquilo, entendeu? Aí ele descobre que tem câncer e a porra toda bem no começo do filme. É exatamente isso. Aí... a motivação da própria sociedade fez ele se voltar contra ela, entendeu? Também isso é um tipo de anti-herói. Mas esse é um tipo de anti-herói que pende pro vilão. O que é que acontece? O cara não gosta da sociedade e quer acabar com ela, mas ele não quer acabar com todo mundo. Ele quer acabar com as pessoas que estão destruindo a sociedade. É estranho demais. Isso aí entra bem, talvez, no exemplo do que o Sage sim, trouxe, que é o nosso Walter White, né, cara? Sim, ele... sim. Que ele age por puro egoísmo. Ele se inicia... como... não, é, no começo, não. Dele é a motivação é a família. Né? Tipo, ah, minha família. Isso. Sim, antes ele vai por egoísmo também, né? Assim, ah, eu estou morrendo, preciso de dinheiro e tal, né? Depois ele se preocupa com a família. Eu preciso de dinheiro pra minha família, assim. A motivação... então, é o que leva aquilo. A motivação dele é algo que ainda tá vivo, não é vingança. Então, tipo, a motivação dele é... eu vou morrer. É. Então, eu tenho que deixar alguma coisa pra minha família... porque eu, como professor, olha aí, Dri, não vou conseguir não vou conseguir deixar uma coisa boa pros meus filhos. Sim. Então ele se torna o que ele é. Mas a transição dele durante essas temporadas, você percebe que começa a se perder. Ele tá sempre num dilema, essa parte, né? De família. Moral. Exatamente. Porque muitas vezes o herói, pra se tornar um vilão, ele só precisa de alguma coisa. O Anakin Skywalker. Ou se não, você tem, por sim, exemplo, o Matias do Bop. Você tem vários que o herói se torna vilão porque ele não tem escolha. Isso é, aconteceu daquele jeito, eu não posso mais voltar. Mas o anti-herói... Tem um exemplo, que é um quase isso. No Law and Order Special Victims Unit, o Stabler é isso. Sim. Ele é um policial. Isso. Mas à medida que ele vai vendo coisas absurdas que os seres humanos fazem, principalmente pela série tratar de crimes sexuais, exatamente, ele mais de uma vez agride o cara, machuca, vai atrair, sim, várias vezes. Tem até uma vez que tem um pedófilo no parque que ele fala pro cara, ó, você só pode ir lá uma vez. Se eu encontrar você lá de novo, vai ser a última. Isso, então... por exemplo, muitas vezes você tem o próprio policial sendo retratado nessa mudança. Por exemplo, a gente tem o The Punisher. Sim. Ele era um cara bom. Ele não era um cara ruim. Os acontecimentos fizeram que ele se tornasse o anti-herói. Talvez ele seja o Chaotic Evil total. Ele se transformou. Seja ele ou o Lobo. Sim, ele totalmente se transformou. Então o que acontece? O anti-herói, diferente do herói, que pode mudar pra vilão do nada, o anti-herói, ele sempre fica pendendo entre essa parte de ser muito bom ou ser muito mal. Exato. Ele pode ser interpretado dos dois lados. Eu acho que o exemplo de livro desse, a gente pode falar que é o Uraiki Yagami de Death Note. Sim. Que até hoje, anos e anos, ainda tem aquela briga de... ele tava certo, ele tava errado. É, exatamente. Por que que conta aquilo que a gente falou bem no começo? Se os fins justificam os meios. Porque se sim, o cara era um herói. Ele não era um anti-herói. Porque ele, o problema dele, eu acho que ele era um vilão. Eu não acho que ele seja não, um anti-herói. Ele se degenerou. O começo, sim, ele tinha a parada do, olha, só assassinos, não sim, sei o quê, só criminoso. Depois exato, era qualquer maluco que dissesse entrasse não no caminho pra ele. Dele. Foi aquilo ele, que eu disse. Entendeu? Isso ele é, se degenerou. Sim, o exatamente, objetivo dele exato, era limpar a terra dos vilões. Mas tinha gente que tava se metendo no caminho dele. Então ele começou a matar pessoas inocentes, foi aquilo que eu falei. Tem anti-heróis exatamente, que vão passar por cima de qualquer um pra completar o que eles querem. Um outro exemplo que é um bom exemplo também que gera discussão é o Magneto. Também. Sim. Né? Magneto. E aí, o que o Magneto quer, ele quer que os mutantes sobrevivam, né? Só que ele não acredita que exista uma forma pacífica pra isso. O cara é um sobrevivente do campo de concentração. A família dele foi exato, morta. Então, quer dizer, ele já perdeu a fé na humanidade. Então ele acredita que a intervenção física coercitiva dos mutantes chances eles se imporem como o homo superior, é a única forma. É a sobrevivência do mais alto. Exato. É darwinismo puro na cabeça e dele. E aí... O que não é um pensamento errado. Exato. Tendo em vista o passado dele, né, e aí você tem na outra ponta o Xavier, que é totalmente, não, vamos ficar na nossa, não vamos intervir e tentar fazer, e tipo, vamos tentar influenciar o mínimo possível no mundo. Os fãs se dividem, né? Existe a corrente do Magneto was right, né? Pô, o Magneto sempre teve certo, porque todas as oportunidades que a humanidade teve, elas caçaram os mutantes. Apesar de muitos deles serem bons. Code Geass também tem um exemplo em relação a isso. Se considerar a dualidade entre o Lelouch e o Suzaku e a forma como eles queriam lidar com a sociedade podre em que eles estavam. O Suzaku tinha aquela ideia meio infantil de mudar a sociedade de dentro, de se integrar a ela e de mudar ela da base. E o Lelouch, que já tava, que assim, ele tinha conhecido o topo e tinha sido jogado pra baixo, ele resolveu sentar o pé na porta e quebrar aquela sociedade de cima a baixo, usando um poder que ele tinha. Ele não acredita que a sociedade tem como mudar, a não ser sendo destruir e construir em cima, né? Exatamente, exatamente. Tendo esses exemplos, a gente pode pensar dois caminhos que os anti-heróis costumam seguir, que é o caminho da degeneração completa. Com certeza. Sim. Que se torna o vilão. E o caminho da redenção. Nenhum dos dois costuma ser muito feliz. Sim. Né? Porque anti-heróis não tem um final bonito. Que aí eles se aproximam mais de um ou do outro extremo dos arquétipos. Ou do protagonista ou do antagonista. Aliás, do herói ou do vilão. Porque não necessariamente heróis e protagonistas são a mesma pessoa. Como a gente tinha falado de Code Geass, dá pra falar que é um... Dá pra... Não sei, aí eu deixo, jogo pra vocês. Dá pra falar que isso é um exemplo de redenção, aquele final de Code Geass? Cara, eu não sei se é redenção. Porque o que acontece... Lembra aquilo que eu falei que ele passou por cima de gente inocente, entre aspas, ele fez coisas que ele não deveria ter realmente feito. Ele não acabou só com a Britânia, ele acabou com todos os laços dele, todas as pessoas que ele amava, menos a irmã dele. Então, eu acho assim, que não é redenção, mas eu também não acho que seja uma degeneração completa. Não. Acho que ele fica nesse tom de cinza que a gente comentou. E ele segue bem aquela, no final ele segue bem aquela ideia de os fins justificam os meios, né? E o objetivo dele, assim, pra quem não viu, vou contar agora também, né, é que ele se torna o vilão do mundo, né, pra que as pessoas, quando ele for morrer, as pessoas entendam, o mal é tudo associado a ele, então por isso que ele botou assim, pra trazer a bondade ao mundo, o mundo precisa de um vilão, e eu vou me concentrar como vilão em si, né, então ele se tornou no final um vilão pras pessoas. Mas justamente por ele ter maquinado, ele ter orquestrado tudo aquilo, desde ele se tornar o vilão até a própria morte dele, tudo totalmente orquestrado por ele, por isso que eu acho que dá pra gente falar que tem um pouco de redenção. Sim, ali, que ele foi a redenção dele. Disso. Eu acho que o melhor exemplo de redenção é o caso do Darth Vader. Sim, no na final, minha com certeza. Opinião. Ah, sim. É, foi. Sim. Você imaginar toda a completa. Porque você imagina, o cara, ele era o herói, teoricamente, né? Ele era o escolhido, ele tinha um bom intuito. Aí ele é seduzido por algo que ele acredita que é o certo. Não, o certo pra aquele momento, né? Porque ele não acreditava mais, né, do sistema. Aí ele muda pro vilão ao ponto... Mas o vilão... Não aquele vilão mal, mas é o vilão que acredita que a forma dele vai trazer a paz ou fazer o certo pela coerção, que é talvez o Sinestro, o próprio Sinestro do Terra Verde, que é a... Pô, galera, segurei essa até agora. Que é a ideia do controle pelo medo, a questão de um regime totalitário, né? Que é... Existe o correto, a paz, por meio da força. E depois, quando ele vê que ele tá errado, quando ele tem a mudança, ele salva o mundo, vamos colocar assim, se redimindo e morrendo, né? É todo o arco da trajetória do herói, a jornada do herói completa. Mas aí, então nesse pensamento, então o Lelouch também seria pelo arco da redenção. Ah, sim, mas o Lelouch, ele tinha uma ambição gigante, foco, ele né? Se transforma... De salvar sim, o mundo. Mas, então, é porque são universos diferentes em tempos diferentes, então você sim, tem que contar. Sim. Ambos se tornaram o centro dos vilões, entendeu? Eles se tornaram no centro da maldade. Mas a redenção do Lelouch é pra salvar o mundo, né? Já o do Darth Vader foi uma coisa mais pessoal, pra salvar o filho, salvar o Luke, né? Que ele foi daquele jeito. E levando em conta o mangá, que é o que eu li, o Lelouch, ele tem os momentos dele de mais mal por ser mal também, né? Ele tem mais momentos não, assim, até onde eu li. Dá pra sentir no anime que tem momentos que ele fica completamente cego. Ele não é um personagem redimível também. Não. A gente não dá pra redimir as ações dele. Então, mas eu falei, essa é a função do anti-herói. Mas você entende as ações dele. Ele pode, no final, no final ele vai se redimir ou ele vai virar um vilão completo, no caso. Então, sim, eu acho que o Lelouch e o Darth Vader se redimiram, eles foram pelo caminho da redenção. Por quê? Eles foram anti-heróis, isso é. O que eles fizeram não tem como voltar atrás. As pessoas que morreram por causa deles não vão voltar. É meio óbvio, porque se voltarem são da Marvel. Ressuscitar. Ou é o tio Ben, né? Porque, tipo, ou os caras são a tia May ou são o tio Ben. Um é imortal e o outro não. É bom lembrar que não necessariamente redenção e morte são a mesma... Tipo, morte vai levar à redenção. Sim. A gente tinha falado de Death Note, a morte do Raito foi deliciosamente patética. Eu adorei o jeito que ele morreu, porque ele não se redimiu na morte dele. Que até o que eu acho que... Eu não consigo redimir ele, não consigo considerar que ele se redimiu, que ele realmente foi um anti-herói de verdade. A parte heróica dele foi embora, porque ele foi muito covarde no final dele. Ele foi muito cuzão no final dele, isso sim. Naquela hora, eu acho que todo mundo falou, você pode morrer, seu filho. Outro exemplo que, independente do resultado, a gente sabe que não vai haver redenção, é o Sr. Frank Underwood, né? O Vegeta. O Vegeta. Que, na verdade, tudo que ele fez até agora, ele fez consciente e com razoável prazer em algumas coisas, né? Ele é esse filho da puta. Exatamente, e ele faz acreditando que essa é a forma, depois de tudo que aconteceu, que ele vai chegar nos meios dele. De forma que ele não quer, estragar os Estados Unidos. Ele não é o filho da puta, não, vou estragar os Estados Unidos. Não, mas ele vai chegar à presidência pelos meios que tiverem na mão dele, pelo que ele encontrar. Como ele conseguir, ele vai fazer. Aqui também tem coisa importante pra gente diferenciar, que é o conceito do anti-herói e o conceito do herói trágico. Vários anti-heróis têm um passado trágico, perderam a família, sofreram alguma coisa na sua infância, passaram por traumas. Uhum. Heróis também passaram por traumas. Sim. Cage deve Só ser o herói que... do nosso... nossa. Eu não consigo ver o Nicolas Cage como herói. Não, mas ele é bonzinho, ele anda de metrô, ele vai na praça. Então, cara, foi isso que eu falei. Ele é legal, ele é um cara legal. Ele é estranho, mas ele é um cara legal. O herói trágico é uma figura heróica por si, ele tem seu passado triste, mas ele, em essência, é o herói. Já o anti-herói, como a gente tava dizendo, ele tem também suas falhas, teve seus problemas no passado, mas no caso do anti-herói as falhas são mais visíveis. As falhas estão mais lá, as cicatrizes deixadas pelo passado estão mais na cara. E eu acho que a grande diferença é que enquanto um herói usa essas cicatrizes pra buscar justiça, um anti-herói usa isso pra alimentar ressentimento. Exato. E o que quer que ele faça não é justiça plena, porque não. Eu acho que a verdadeira justiça, quando a gente fala de ficção, claro, a verdadeira justiça é aquela que é altruísta, aquela que é desinteressada. O anti-herói tá querendo, tipo, devolver pro mundo as agressões Cara, que ele sofreu. Cara, exatamente o que ele falou. Então, do Watchmen, ele se encaixa em que tipo? Porque ele, mais ou menos assim, ele tecnicamente não tem um passado tão frustrante. Não, ele é um anti-herói. Ele faz não, o que ele quer. Ele é um anti-herói, então. Ele foi construído pelo mundo violento, ele foi construído pela guerra, Sim. né? Não, mas então, já na guerra, cara, ele já fazia porque ele gostava. Não, ele não fez sim. porque era guerra ou porque o mundo ele tava... Ele aprecia assim. A violência. Tipo, dá a subentender... Sim, ele exatamente. Ele é criado pela violência que a nossa realidade tem, né? Ele aprecia porque ele vê aquilo como uma forma sim, de poder, é como que ele pode fazer, como correto. Sim, ele é sádico, né? Ele vive nesse nosso mundo sádico. Ele realmente não tem um trauma. O Rorschach tem um trauma. Sim, né? O Rorschach tem um trauma. Ele é um cara traumatizado. O comediante, não. Ele olhou pra esse mundo... É até bem interessante que ele é o único cara que aparenta entender o mundo, realmente, né? Que o mundo é uma grande piada, né? Exatamente. Ele vê o mundo, vê como o mundo é sádico, vê como o mundo é cruel e ele assume que é assim que ele vai ser, como o mundo, entendeu? Ele é realmente essa questão, não é o louco, né? Mas ele é o sociopata, né? Um sociopata completo. Ele entendeu que o mundo é assim, sádico, o mundo é assim, violento, e ele vai ser assim. A questão do passado é bem legal até, que a Adri falou, é a forma como aquele indivíduo vai lidar com o trauma. Se ele pega esse trauma e transforma em algo positivo, ele vira o herói. Que é construir, é a questão, a gente pode colocar aí, é o cara que tem o trauma e fala, não, eu não vou deixar isso acontecer de novo, então eu vou fazer o melhor possível pra impedir isso. E aí, o anti-herói, não, ele vai pegar essa dor e ele vai tentar devolver essa dor pra aqueles que causaram, ou todos aqueles que podem causar, que é o justiceiro, né? O justiceiro é esse cara, mataram a família dele, ele teve essa dor, então ele vai caçar todos os caras que fazem esse tipo de coisa, que são responsáveis por algo parecido, e vai infligir a dor e morte nesses caras, né? Imaginando a vingança do Leonardo DiCaprio, então. Pena não. Quando ele ganhar o Oscar, né? Ele vai, tipo... ele vai se batendo não, em todo esse mundo. Esse é um bom exemplo também, tipo, dele, do começo do Mad Max também, né? Que ele viu a família dele ser morta por uma gangue, e ele foi atrás de cada um e matou todo mundo, né? É bem assim. Ou tipo aqueles filmes do Charles Bronson também, né? Que é bem assim, né? Kill Bill. É. Charles Bronson. Kill Bill também. Kill Bill. Ela é movida pela vingança, totalmente. Então, acho que a diferença maior entre anti-herói e herói, se a gente for pensar bem, são a acabam sendo as motivações. Uma também, dúvida, né? Uma dúvida, vamos lá. O senhor Gendo Ikari, do nosso amigo do Evangelho. Ele é metódico e ele tem um objetivo, ele né? É um babaca. É um babaca, mas é metódico. Mas ele também é meio. Ele faria o errado. Ele faz o errado quando é preciso. Quer dizer, ele é pragmático, ele tem um objetivo. Eu acho que ele é o vilão. Ele é um vilão. Eu acho que ele é vilão. Não tipo, sei. Eu acho que ele é o vilão. Eu acho que ele não. Cara, eu não acho que ele seja. Eu perguntei isso porque eu tô na dúvida. Então, eu não acho que ele seja. Pra quem não sabe, o Gendo Ikari. O pai do Shinji. Aham, de Evangelho. O cara da mãozinha cruzada, com óculosinho bolado. Tipo, todo mundo faz essa pose, mas ninguém sabe quem ele é. Então, o que eu acho? Eu acho que ele é um vilão, porque ele não tem um passado, ele tá meio que querendo controlar tudo. Eu não acho que ele seja um anti-herói, eu não acho que existam anti-heróis em Evangelion. Eu posso estar enganado, pelo que eu li, pelos filmes que eu vi, eu não acho que existam um anti-herói. Eu acho que existem vilões e heróis. Não existe o meio termo, entendeu? Eu acho que ele se encaixa nos vilões. Sabe o que eu acho que é, não no caso específico de Evangelion, mas no geral, eu acho que é mais fácil você ter uma história com mais anti-heróis do que heróis e vilões, porque eu acho que o espectro de anti-heróis é muito mais amplo do que o de um vilão ou de um herói. Que assim, os níveis de moralidade dentro da definição não, de anti-heróis é porque o herói também ele não é apelativo, né? Não é tão carismático, simpático, né? Pro povo geral também, né? Assim, ele é meio quadrado, né? Ele é muito mala de vez em quando, com suas questões morais. O anti-herói não, ele é mais cinza, isso que torna mais atraente nele, né? Como falei, o anti-herói, a grande maioria deles são carismáticos, né? Não à toa que eles usam também a parte de malandragem, que, né? Pra ser carismático o suficiente, por isso que as pessoas apreciam. Ou eles são carismáticos por natureza, como a gente disse, a gente se identifica e por causa disso os caras são carismáticos. Tipo, o cara é um filho da puta, ele tá matando todo claro, mundo, tá ligado? Mas as pessoas... Você, caraca, esse cara é da hora, esse cara eu é quero maneiro. Ser esse filho da puta, olha que maneiro. Exatamente. Ou se não, a gente leva parte do design. Que geralmente o físico, ou a roupa dele, ou o modo como ele fala, o modo como ele age, o modo como ele pensa, faz ele ser carismático pra gente. Por exemplo, eu acho o Gendo Ikari, tipo, muito carismático. Tipo, eu acho ele um personagem muito bem construído. Mas não deixou de ser um vilão. Ou, por exemplo, eu acho The Punisher, o Jeremiah Harm, muito bem desenhados, muito bem feitos. É um pensamento muito legal, entre aspas, porque depende do que eu falar aqui, as pessoas vão me julgar. e me julgar de um jeito muito ruim. E eles, você se identifica por eles porque você gosta deles. Por exemplo, você vê os heróis, você fala... Você vê o espelhinho saindo da roupa do Man of Steel. Eu dou um bom exemplo, Zod, mata esse cara. Eu dou um bom exemplo, o Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Todo mundo quer ser um Jack Sparrow. Ninguém quer ser o Will Turner. Ninguém quer ser aquele Will Turner lá, aquele cara lá, porra. Todo mundo quer ser o Jack Sparrow, então. O House, por exemplo, o House tem o charme dele, pô. A parte da estética é realmente interessante, porque realmente, assim, por exemplo, quem que é o cara, óbvio, tem toda a questão de quem fez, mas, cara, quem que é o cara mais maneiro de Star Wars? Han Solo, ué. É óbvio que é o Han Solo. Claro, e o Darth Vader. quem coloca no pedestal é o Han Solo e o Darth Vader. Foda-se o Luke, ele pegou a própria irmã, seu babaca. É a pergunta que você quer. Você quer ser o Han Solo ou você quer ser o Luke Skywalker? Quero ser o Han Solo, porra, é óbvio, cara. Eu quero ser o Han Solo. Quem não quer ser o Han Solo? O Luke tem o sábio de luz, foda-se. Eu quero ser o Han Solo, porra. Aqui vale a pena citar alguns outros exemplos de anti-heroínas. Nós falamos muito de anti-heróis masculinos, mas existem anti-heroínas importantes. A gente começou falando da Vriska, mas existem outros exemplos. Kikyo, de Yasha. Entra que ela era toda boazinha, ela foi... Quando ela foi revivida, ela foi transformada em... A Hit Girl é uma anti-heroína? Ela não segue regras morais. Ela foi... O pai dela já era um anti-herói e ela também foi um anti-herói. Ela é totalmente um anti-herói. Realmente tem mais masculino do que feminino, né? Que a gente consegue chegar com facilidade. Ah, sim, de cabeça é realmente, né? Exato. É porque é realmente mais difícil, talvez, na minha visão, tratar, por exemplo, a violência extrema vindo de uma mulher é um pouco mais difícil de ser retratado, né? É mais difícil de você engolir. Raro. Né? É mais aí raro, a gente leva pra postagem da Dri lá, que tá mó bafafá. Caraca! Eu li. Polêmico! Eita. Polêmico! É muito fácil, novamente, a gente chegar naquele exemplo de todo mundo quer ser um anti-herói. Porra, em Cavaleiro, claro, todo mundo quer ser o Wiki. É o cara mais fodão, é o cara que resolve as coisas, porra. Eu não vejo ninguém querendo ser o Shun, tá ligado? Tipo, porra. Quem que quer ser o Shun? Quer brincar? Eu sou o Shun. Não, cara, sobra o Shun. Não, sobra todo mundo, porque na brincadeira só vai ter Ikki, tá ligado? Porque, porra. Todo mundo é Ikki. Mas não dá pra culpar. Querendo ou não, os anti-heróis são os mais legais. Eles... Em termos de design, personalidade, trejeitos, eles são sempre mais legais. Será que o novo Sherlock Holmes, tipo, da série britânica, é um anti-herói? O Sherlock Holmes, em algumas situações, ele é uma espécie não. de anti-herói. Porque ele realmente também não liga muito eu tava olhando aqui algumas verdade, regras. É que, assim, eu acho que não entra muito, porque na maior parte do tempo ele trabalha dentro do sistema. Ele resolve crimes dentro do sistema, dentro das... É, não, tá. Não, então, é mas é aquilo. Ele, não, ele pode estar no sistema, mas ele usa os meios tipo não convencionais pra usar o sistema contra ele mesmo. Eu falei, se você pegar um caçador de recompensa, ele é mais ou menos isso. Cara, Body eu Hunter. Tenho que pegar aquele cara. Caraca. Como eu vou pegar Stacey, aquele cara... Você tocou num assunto que é realmente... É, puta, eu não tinha pensado nisso, entendeu, cara. Entendeu, entendeu? Mas você falou do Bounty Hunter. Mas, cara, quando você pega Star Wars, que personagem conseguiu fazer tanto em pouco tempo diferente do Boba Fett? O cara apareceu em meia hora de cara, filme. É o cara um é idolatrado. Mistério. Idolatrado. Ele não fez nada. Ele só é... Um anti-herói caçador. É um caçador de recompensa. É um anti-herói. Cara, caralho. Mesma coisa do Indiana Jones. O lobo. O Indiana Jones, ele é um professor, mas ele rouba relíquias. Não, e que ele mata não, ele bandidos. Ele rouba relíquias. Ele sem problema mata nenhum. Bandidos ou ninjas. E... É. Não, eu acho que o Harrison Ford já é um anti-herói. Ele é um anti-herói, né? Ele já é um anti-herói, cara. O Harrison Ford, tipo, cara, um anti-herói ó, de Blade livro, Runner, sabe? Ele é tecnicamente totalmente. Um anti-herói. O Deckard é um anti-herói. Anti-herói. É Indiana Jones, ele é tecnicamente um anti-herói, tecnicamente, ele é um professor, certo? Mas ele tipo, ah, eu vou encontrar a arca independente do que aconteça. Ele jogou o maluco na hélice do avião, cara, velho, agora indo pro Harrison Ford, maluco, tipo, ele queria ir no banheiro, por isso que aquela cena, ele deu um tiro no ninjinha lá. O personagem dele tá cheio de canalice. Ah, que é, assim que, é que o cara tira a espada, faz todos os negócios, ele só tira a arma e pá! Melhor cena é. Puta, é muito bom, velho. Essa cena é muito boa, muito boa. Um gênero que ele é totalmente baseado nessa questão do anti-herói é todo o western. Ele é baseado em caçadores de recompensas e ninguém é bom não, no western. Não, ainda mais não tem naquela herói época, né? Do western. É todo mundo anti-herói. Tem que pensar naquela todo época. Você vai ser bonzinho, mundo, você vai ser morto, cara, se você ficar assim. Você tem que ser desconfiado de todo mundo. Então, é bem assim. Claro, o maior símbolo desse tem o Clint Eastwood com o personagem dele, o pistoleiro sem nome, né? Que... Totalmente, né? Que ele mata porque ele tem que sobreviver de qualquer forma, mas ele não segue regras também normais, né? Ele tem o seu código e tal, de matar o cara lá sem pestanejar e tal, né? Mas assim, eu vou fazer qualquer jeito, né? Se é pra ganhar um bom dinheiro também, ok. Eu aceito esse trabalho e mato os caras, na boa. Esse arquétipo do caçador de recompensas, muitas vezes ele serve como um começo, uma apresentação do personagem, pra, assim, que ele começa como um anti-herói, mas depois ele vai se tornando o herói redondinho. Um exemplo, acho que dá pra gente falar, que é o Cold Snap de Final Fantasy VII. Ele é o herói lendário? Ele começa tocando foda-se, ele faz as coisas que precisa porque vão pagar o preço que ele pediu, e é isso. Só que aí, com o tempo, ele vai deixando o lado só de caça de recompensas pra trás. Ele vai se afeiçoando, e vai conhecendo mais sobre... Mas, cara, o cara pra ser caçador de recompensa, ele tem que ser anti-herói. Ele não pode ser herói nem vilão. Porque o que acontece? O caçador de recompensa ainda tá dentro da lei. Tem muito isso nos Estados Unidos. Eu não sei se aqui no Brasil existe. Mas, por exemplo... Bounty Hunters? Sim, eu acho existem. Que não sei se tem. Tem uma série. Existe uma série, não existe? Já estreou, sim. Vai virar uma série. Não, não começou ainda. Não, já tem uma série que já acabou e deve ter outra. Tem outra que estreou. Por aí. Mas tem uma série antiga. O que acontece? Eles, tipo, o cara tá devendo imposto e fugiu. Aí o cara vai lá na casa dele, você tá devendo imposto, tá aqui o juiz me deu o mandato, eu vou levar você pra cadeia. E o cara ganha recompensa sobre cada pessoa que ele leva, então é mais ou menos isso. Então o que acontece? O cara não pode ser um herói. Não tem como ele ser um herói. E ele não pode, porque ele não pode ser bonzinho e chegar assim, então, você está devendo 20 milhões e eu gostaria de levar o senhor para uma audiência com o juiz. O cara vai se fuder, velho. Se você for violento demais... Você vai ser o próprio vilão. Então o que acontece? O cara chega lá, arromba a sua porta, te dá umas porradas, te joga dentro do carro e te leva pro juiz, entendeu? É mais ou menos isso. Então todo Bounty Hunter é um anti-herói, não um vilão. E muitas vezes os próprios Bounty Hunters são mercenários. Isso é, os mercenários também não são vilões. Quem pagar mais e na hora certa, eles vão servir o cara. Então, por exemplo, você tem o Lobo, ele não o Boba Fett. Ele não escolhe entre o bem e o mal, isso, né, cara? Não, não. Ele escolhe o que paga mais. Exatamente. Então você tem o Lobo, o Boba Fett, o Jeremiah Harm, que eu tô falando pra caramba dele, vai ter um monte de gente pesquisando Panini. Vamos conversar. Quem que é esse? Panini? Panini. É mangá? Acho que deve existir aqui. Já deve ter saído aqui no Brasil. Panini, vamos conversar. Uma dúvida, assim, a gente pode considerar que todo cara que mata, assim, mata, não, óbvio, tirando aqueles casos, não é um cara que legitima defesa, no brucutus em geral, você pega aí John McClane, você pega o Rambo, todos esses caras, eles são anti-heróis na essência. Será que Se bem, você tá botando Clint Eastwood como anti-herói. É, o Clint Eastwood esse, é um esses brucutus que, mesmo que eles estejam naquela situação tentando salvar, eles matam não uma sei. Porrada de cara. Mas eles matam os vilões, no caso. Quer dizer, o Rambo ele seria, eu acho. É que guerra é complicado, né? E quando você entra no contexto de guerra, os limites morais acabam ficando meio apagados. Por exemplo, o John McClane, ou seja, ele é um anti-herói. Olha, ele se é você um for herói... ouvir no significado do dicionário, o herói ele fala que é um homem extraordinário por sua bravura, coragem e feitos guerreiros. Então ele seria dentro de uma categoria de herói, né? Uhum. Ele seria um herói porque aquilo é o que ele tem. É como ele pode sobrepujar a situação. Sim, ele sim. Não teria ele outra tem forma. Virtudes heróicas, né? Vocação heróica. Heroica. Ele tem que salvar as pessoas, então ele tem que fazer o bem para proteger os outros. Mas ele é questionável também. As atitudes que eles fazem são questionáveis, né? Por isso tem essa linha de anti-herói também. Né? Como é o nome do personagem do Vin Diesel em Velozes e Furiosos? Esqueci o nome agora, cara. Toretto? Acho que é Toretto. É Dom. Dom Toretto. Ele é um anti-herói. É, porque não, ele já quebra a lei, né? De ele fazer corridas ilegais. É, de fazer racha. Sim, mas sim. Mas ele também é um anti-herói, não só por causa disso. E, tipo, existem coisas na sociedade que são toleráveis, principalmente num filme como aquele. Mas o objetivo dele em ser anti-herói é proteger a família, manter a família dele unida. Já é diferente, isso é, ele não perdeu a família, mas a sociedade tá tentando destruir o que ele mais preza. Então é por isso que ele é um anti-herói. Um exemplo aqui, tentando fugir um pouco dos spoilers, mas Tyler Durden, Clube da Luta. Ele é um anti-herói porque ele quer destruir a sociedade capitalista. Então ele é vilão. E, mas ele faz porque sim, ele acha ele que ele é um bom. Ele acha que a sociedade que capitalista é o mal do mal, mundo. Né, essa parte de sistema de créditos e tal. Eu acho que ele é um vilão. A distopia do capitalismo. É, ele... Eu acho, ele pode até ser um vilão também, né? Sim, porque eu acho... Ele é um comunista comedor de crianças, né? Não. Na verdade, ele não prega o comunismo ou o socialismo, seja o que for, mas ele acha que o capitalismo, vamos colocar assim... Voraz. Esse capitalismo assassino, voraz, obrigado pela palavra, ele tá causando nos seres humanos uma distopia. Tanto que todo o começo do filme é baseado na parada assim, eu tinha minha casa, eu comprei todo o catálogo da loja tal, achando que eu ia ser feliz. E eu não fui, entendeu? Essa ideia de que você vai ser feliz quando você tem algo, óbvio. O capitalismo, ele é um bom sistema desde que você não aliene as pessoas com ele. Essa é a ideia, né? E ele quer causar o caos, ele quer destruir o sistema de crédito, que desestabilizaria toda essa questão do capitalismo voraz, porque ele acredita que isso é o mal, né? Que o correto seria a gente voltar a um estado onde o ter não é tão importante. Hoje em dia, aquela cena lá dele explodindo os prédios não ia adiantar pra porra nenhuma, porque os servidores estão espalhados pelo mundo. É bem assim, tá não existe um local físico. Deve ter servidor na Lua já, cara. Deve ter servidor em Marte daqui a pouco. Né? Naquele contexto. Naquele funciona, contexto, né? Porque tava tudo naqueles prédios, né? Tipo, porra. Porque tem explosões, explosões são legais. Mas não é nem isso. Explosões precisam de contexto pra serem legais. Michael Bay, um abraço, né? Porta-aviões, abraço, Michael Bay. Sempre assim. Michael Bay, tudo que a gente o diretor anti-herói, né? Exato, né? Caraca, ele o diretor anti-herói. Ele faz o mal pra gente achando que tá fazendo um bom, né? Ah, não, eu vou fazer explodir tudo. Mas tem muitos que fazem caraca, isso. Caraca, velho, é muito escroto, Michael Mas Bay, o velho. Tyler Durden, ainda assim, eu não sei. Eu ainda chamo ele de anti-herói, né? Eu não sei. O vilão, ele seria fazer maldade por maldade, né? A maldade dele, não. A maldade dele tem um objetivo. Tá bom, é verdade. A maldade dele tem um objetivo. Verdade. Que é assim. Mas... exatamente. Que eu é acho nobre, que quando... mesmo que seja meio... Sim, torpe, é questionável. Né? Então, é aquele anti-herói que pende mais pra um lado mais sombrio. Isso, exatamente. Não pra um lado mais... Sombrio manipulador. Talvez seja isso que eu tenha confundido. Não, melhor. De acordo com a definição daquele site lá que vocês passaram, ele é um anti-herói psicopata. Ele é o sociopata, de certa forma. Porque ele quer, tipo, acabar com... Não, ele tem noção do que tá fazendo, né? E o Naruto? É interessante. Caraca, assim, não tem nada a ver, cara. O Naruto. Caraca, velho. Do nada, o né? É um ninja eu tenho uma pergunta. O Severus Snape, ele é um anti-herói também? Olha, eu considero ele um anti-herói pelo que ele fez no final, eu considero mas ele um vilão com redenção. Olha aí. Mas ele não faz o mal pelo mal. Não, ele faz o mal porque ele acha que é certo. E por causa dos motivos dele, mas... que tipo, whatever. Assim, eu só acho que, ao contrário de outros, eu realmente não acho que ele seja tão passível assim de redenção. O que fez no final não redimiu ele completamente. Não. Porque ele... Primeiro, os motivos dele eram extremamente egoístas. pra todas as ações dele, em relação ao Harry, em relação a tudo, ele foi egoísta do começo ao fim, ninguém vai me convencer do contrário. Sim, ele foi egoísta do começo ao fim. É, tá certo. E isso faz com que ele fique bem no limiar, só que, querendo ou não, não fosse pelas ações dele, os heróis reais da história não teriam conquistado o que eles precisavam. Então, a gente fala que ele é anti-herói pelas consequências dos atos dele. Mas no geral, ele é mais vilão, mano. No geral, ele é mais vilão, porque as motivações dele sempre foram muito egoístas, as ações dele sempre foram muito injustas. O Dumbledore é mais anti-herói do que ele. É que o Dumbledore, ele não dá pra gente usar a classificação de herói versus anti-herói. Também. Porque o Dumbledore não era o herói da história. Não, ele não, mas o Dumbledore tem motivações escusas. Ele era o mentor. Mas ele fez, ele fez coisa ruim. Mas ele fez caquinha... Por um motivo teoricamente bom. Mas, cara, se você considerar que o herói não pode fazer nenhuma caquinha, não pode fazer nenhuma besteira, aí todo mundo é vilão e anti-herói. Você não tem a definição de herói. Não, é que assim, é que nesse caso, eu falei que o Dumbledore não entra nessa definição porque ele não era da história. Se ele fosse, eu ainda acho que ele seria, sim, o herói. Porque, como a gente disse... Não quer dizer que todos os heróis sejam perfeitos e nunca cometam erros. Certo. A história do herói é trágico, que tem a parada da queda e da redenção. É uma parte da jornada do herói, é a queda e a redenção. Seja ela da forma qual for. Eu não sei quantos de vocês assistiram ou jogaram Tales of the Abyss, mas tem um ponto da história em que isso é muito claro. O protagonista, ele é herói, mas ele não tá completamente na definição de herói, porque ele, no começo da história, ele é muito babaca, muito mimado e não sabe... O Luke, ele não é o herói. Ele não é um herói perfeito, mas ele é um herói, desculpa. Ele não é um herói perfeito, mas ele é um herói por essência. Só que no meio da história, ele fez uma coisa muito horrível. Ele foi enganado, ele foi burro, não. Inocente. Cara, talvez ele... Não, o que acontece? Ele é aquele tipo de herói que é muito puro. Sim. Isso é. Facilmente não, ele foi traído, enganado, né? Cara. Sim, não. Ele foi isolado. Exatamente, isso é. O herói que é enganado, muitas vezes, se ele não for forte bastante, ele vai se tornar um anti-herói ou um vilão. Eu até dei uma comentada no meio do cast por aí, mas é exatamente isso. Isso é, o herói, ele não pode ser só, tipo, herói. Ele tem que ser um cara com uma consciência muito forte. Porque senão, ele começar a fazer as coisas e ele ver como tá a sociedade, ele vai se tornar ou um anti-herói ou um vilão. O Luke, o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Mas ele não virou um anti-herói. Ele continuou no caminho do herói. Ele continuou um herói porque ele teve um momento de queda dele, ele teve um momento de abandono dele, ele cometeu um erro brutal que levou à morte de muitas pessoas. Não é bem um spoiler. Conta na abertura do jogo, então não vem me encher o saco. Mas ele... Não quer dizer que só porque tenha tido momentos negros na história de um herói que ele deixa de ser herói. No caso do Dumbledore, se ele fosse o protagonista da história, ele seria, sim, um herói. Mesmo com atitudes questionáveis, ele é um herói. Ele ainda seria um herói. Já no caso do Snape, se ele fosse um personagem mais central, ele dificilmente poderia ser considerado um herói, mesmo considerar ele um anti-herói, vendo as motivações dele, vendo as atitudes dele mesmo, seria muito difícil. Um exemplo que também eu tenho dificuldade aí, ele entorpece bem a questão do anti-herói. O Jigsaw dos Jogos Mortais. Ele é vilão, né? Ele é vilão. Não, ele é vilão. Não, ele não faz pelo mal. Ele quer que não? A pessoa... Ele quer... Peraí. Ele tem dois... Não. Ele não faz por ser mal. Qual que é a motivação dele? Um, regenerar a pessoa. Ou dois, matar uma pessoa ruim. Mas, cara, aí segue naquilo que eu falei. Ele vai matar uma pessoa ruim só porque o cara é ruim? Deixa a sociedade cuidar disso. Aí você segue pro motivo do justiceiro. Mas ele não acredita, ele não acredita nisso. Ele não acredita no nosso sistema. Exatamente. Porque o nosso sistema foi falho pra ele. Ele tem a tragédia que fez ele acreditar que pra mudar elas precisam de um incentivo muito forte. É, no caso, uma lâmina e se elas não nas mudarem, suas costas. Não, a gente tem que imaginar o que ele fez. É que depois você tem os outros caras que não fizeram da maneira correta, né? Se você assistiu todos, você entende as derivações. Mil continuações. Mas o que ele quer é, você tem 6 filmes. Mas assim, a ideia dele é bem torpe, realmente. A visão dele é totalmente distorcida do mundo. O que eu quero chegar é realmente se tudo que ele faz é porque ele acredita que ele vai fazer o certo. Que é ou tirar uma pessoa que é ruim e não vai mudar. Quer dizer, alguém que já errou várias e várias vezes. É uma pessoa que ela não vai conseguir mudar, então ela não merece, teoricamente, estar no nosso mundo. Ou ela é uma pessoa que vai mudar e vai se redimir. Por isso ele faz, óbvio, é tudo muito, assim, é muito extremo o que ele faz. Mas eu não consigo enxergar ele como um vilão, vilão. Ele não tá fazendo mal porque ele é mal. Ele não é tipo Coringa que vai te jogar no armazém, torturar com o pé de cabra e te explodir. É, exato, e te explodir. Aí você volta como um anti-herói. Exatamente, olha aí, ó. É que a gente tem que manter em mente o seguinte, nenhuma definição claro. Absoluta. Uhum. A visão de um personagem como anti-herói, herói ou vilão, acaba sendo pessoal. Mesmo que os escritores criem esse personagem de uma forma X, sem a visão pessoal do leitor, da pessoa que tá consumindo aquela obra, não dá pra você atribuir um rótulo plenamente a um deles. Por isso que tem controvérsia sobre motivações, por isso que a gente falou de diversos personagens que até hoje causam controvérsia. Falamos do Snape, cara, do Lelouch, por exemplo, do Raito, um personagem que eu acho assim... O Cabeça falou que muitas vezes os vilões, os anti-heróis não acreditam no nosso sistema. Mas a gente tem um cara, exatamente o cara que está na sua, no seu avatar agora, que ele é aí, um juiz, ele a é polícia, o juiz, júri e, o executor. E executor. Cara, foda. Judge Dredd, cara, ele é um anti-herói que trabalha pro sistema, cara. Isso é muito cumprindo foda. Cumprindo a lei. Ele é a lei, cara. Ele é a personificação da lei como anti-herói. I am the law. Entendeu? Cara, isso é muito bom. Porque o que acontece? Você sai totalmente do estereotipo que o anti-herói tem que ser um cara fora da lei. Entendeu? Uhum. É... O outlaw, né? Exatamente. O cara que tem que se esconder. Ou o cara que acha que o sistema não funciona. Não. Ele é a personificação em pessoa do sistema, cara. Do sistema. Isso é muito por mais foda, torpe sim. que seja esse sistema. Porque quando você vê o universo de Dredd, Metro City One, cara, é um futuro distópico. Totalmente. Podre. Podre. A sociedade tá podre. Cara, isso sabe prova... Sabe aquele futuro, cara, Blade Runner? É, tipo Blade Runner. E o mais legal que prova que mesmo o sistema, ele é corrupto por si. Porque você vê outros juízes se vendendo, entendeu? O cara que isso. tinha que ser a lei máxima, isso é. O cara tinha que ser a personificação da lei. O cara se corrompeu, velho. E as próprias motivações do cara... Cara, ele é um homem que é juiz, júri e executor, né? Ele define e ele executa a pena ali, sabe? Tipo, a ideia de que existem pontos, a ideia, sei lá, legítima defesa. Cara, não tem essa. Se por algum motivo você desferir um tiro contra um juiz... É pena capital. É morte instantânea. Exatamente. É pena de morte... Exatamente. Ali, executa na hora, entendeu? Sim. E ele vive pelo sistema, né? A ideia dele não ter um rosto, dele usar o capacete é isso. Ele não é um homem mais, né? Ele já Exatamente. Deixou de ser um homem. Ele é o sistema. Ele Exatamente, é a lei, como cara, ele mesmo fala. Principalmente por isso que o filme... Muita gente não viu, eu acho. Mas o filme do Judge Dredd, que saiu uns dois mais anos recente. Atrás... O 3D, né? O mais recente. Isso. O cara é muito bom, velho. Aquele filme excelente, é muito bom. Excelente, um filme excelente. Tipo, é muito melhor do que Stallone. O do Stallone. Stallone foi um filme de ação, né, cara? Mas muita gente não gostou, ou talvez não tinha dado uma chance pra esse filme. Mas, cara, vá assistir e depois procure ler os comic books, ou leia os comic books e veja o filme ao mesmo tempo, sei lá. Eu devia ter comprado. Enquanto, né? Como isso é possível, enquanto não sei, faz. Okay. Exatamente. Eu acho que é maneiro. Cara, é muito maneiro é esse tipo de anti-herói, entendeu? Eu acho muito maneiro. Eu acho que o Judge Dredd é um dos meus favoritos. Entre todos eles, ele é o cara, tá ligado? Falou de anti-heróis, a gente falou que acha todos eles muito legais, mas aí fica a pergunta, o que, que cada um de nós realmente pensa? A gente falou que é legal, mas não falou por que é legal. Uhum. Bom, já falei, o anti-herói é aquela figura mais cinza, né, que você se identifica muito com eles, né, porque eles são personagens falhos, né, assim como nós somos figuras falhas, né. Fale por você mesmo. Perdão, Cabeça, não, porque o Cabeça eu não posso falar que ele é um babaca, sabe? I am the law. Caraca, I am the law. O Cabeça é a lei, tá ligado? Tipo... É, porra, eu não posso estar errado. Objection, porra! Tudo melhor. Porra, é objection. Não, não tem objection, não. Eu sou a lei, eu decido tá e bom. Porra, pronto, tá porra. Bom, tá bom, então, tirando o Cabeça, todo porra. Mundo é figura falha, né? Ok, juiz? Obrigado. Então. Não, é que assim, tem figuras falhas e tem o Cabeça que tá um pouco abaixo. De caralho, né? Eu é sou claro. A falha. Não, a falha. Falha. Tudo saiu do Cabeça. E assim, então... Eu sou a caixa de Pandora. Então, e as atitudes que eles fazem, né, são questionáveis, assim. Mas algumas vezes a gente aprova eles, porque são situações que a gente gostaria também de executar de vez em quando, sabe? Alguém fez uma coisa tão idiota, tão mal, machucou outro, que não queria fazer. Não, eu também vou fazer. Brutal, eu também quero né? tão... me vingar desse cara, esse babaca, essa situação maldita, sabe? O Brasil tá vivendo uma época de anti-heroísmo, total. Né? É por isso que os anti-heróis acabam sendo muito atrativos, né? porque, como eu falei, são nossos desejos, né? São pessoas assim que eu acho que tá errada a situação, mas se eu seguir direitinho a lei também, né? É melhor seguir a lei, logicamente, né? Mas assim, eu realmente, uns momentos de explosão, sabe? Que não dá pra aguentar isso, não dá. Eu não tenho paciência pra esse tipo de situação, sabe? Então é por isso que eu acho que eles são mais atrativos, né? São personagens carismáticos, são bem mais construídos e tal. É por isso que eu acho que a figura do anti-herói, ele acaba sendo muito popularizado. E por isso que ele é muito fácil de ser retratado em ficção, né? Comics, filmes, animes, mangás, outros livros e tal, né? E eu acho que é por isso que as pessoas cativam. Como eu já disse, o herói, ele é uma figura muito quadrada ultimamente, né? Ele é bonzinho até demais, ele segue preceitos até demais, cara, até... Antes de eu ir pra minha definição, porque eu acho tão legal, eu queria levantar quem é o anti-herói do PXP. Quem será? Eita, o anti-herói. O anti-herói do PXP, que faz o, entre que faz todos o errado. Os membros participantes. Caraca. Quem Eita. É o cara anti-herói? Ó, depende. Do ponto de vista da edição, é o Rods. Ele faz o mal, mas ele na verdade ele faz o bem, mas ele tá fazendo o mal, sem querer. Eu só não falo que ele é o vilão porque ele não faz as coisas de propósito, mas assim, então... É, tipo, ele não quer ser então mal, é um anti-herói ele da edição. Assim. Não, ele faz... Ele, e o pior é que ele ri da tua cara, ele faz um negócio de ficar com aquele sorriso dele lá. Eu te fudi, mas vamos rir juntos. Mas, cara, no ponto de vista Beijo de áudio, eu acho que o Jin é o anti-herói. O áudio dele? O Jin, você não fica longe também, cara, será? Do seu áudio. É, mas cara, é porque o que acontece... É muito quente, velho. Ou eu deixo a janela aberta ou eu vou torrar. Cara, não é questão de janela não, cara. É só estática, cara. Cadê suas prioridades? Mas assim, nessa linha, eu acho que a grande graça do anti-herói é seguindo a mesma linha do Seiji, a questão do cinza, né? É ele botar a dúvida na sua cabeça. Por que que o herói tá certo e o vilão tá errado? A gente sempre foi ensinado a pensar assim. O herói tá certo, o vilão errado. Ponto. Preto e branco. Quando vem o anti-herói e coloca essa dúvida e brinca com esse limite, ele causa em você a reflexão. É o que a gente brincou aqui. Pô, mas esse cara tá certo? A motivação dele tá certa ou tá errada? A Adri falou a questão do Lelouch, a discussão se ele tava certo, se ele tava errado. O Magneto, se ele tá certo ou se ele tá errado, entendeu? É isso, é você despertar em cada leitor, em cada ouvinte, em cada telespectador a dúvida, a indagação. Pô, mas ele não tá errado, se ele tá fazendo certo, tudo bem, ele pode, talvez o que ele tá fazendo não é o que eu faria, mas será que ele tá errado? Será que eu tenho o direito de julgar ele pelo que ele tá fazendo? E até mais, quando você entra no Juiz Dredd, mas pô, ele tá fazendo certo por meio da lei que foi imposta, né? Ou melhor, por meio, não sei nem se foi imposta em Metro City One, eu não sei se a constituição deles é autorizada. Gado votada, mas ele está fazendo a lei cumprindo exatamente aquilo que ela delimita. Mas isso às vezes é demais. Será que a moral é só algo da nossa sociedade atual? Será que o justiceiro tá certo em matar um estuprador, um traficante de droga, um mestre do crime? Entendeu? Eu acho que essa questão da dúvida, esse cinza, essa linha tênue que ele vive, é o que traz a graça, né? É você muitas vezes entender o lado de um cara que fez tudo errado, mas ele tinha no fundo uma motivação boa, e você olhar pro cara e falar, porra, esse cara, sabe, eu tô contigo, entendeu? É a questão de todo mundo gostar do Darth Vader, entendeu? Pô, o cara fez tudo errado que ele podia ter feito, mas, pô, você não consegue olhar pra aquele cara e falar, não, esse é um filho da puta, eu odeio ele. Tem até uma imagem, né? Existem personagens que você não consegue odiar, tirando o cara do Game of Thrones. Ele é vilão do Game of Thrones. O Joffrey é vilão. Esse daí você pode matar do jeito que você quiser. O Joffrey é um breed. Spoilers, ele morre no final. O Tucker de Fullmetal Alchemist. Aliás, o Tucker é o único personagem de Fullmetal Alchemist que eu considero um vilão. Os homúnculos dá pra perdoar, o Scar dá pra perdoar, dá pra perdoar todo mundo, mas o Tucker não dá. O Scar, então, é um mega anti-herói, né, cara? Ele viveu, tipo, a pior parte da humanidade. Aí você tem puta, de novo, a gente vai falar muito de... Vai entrar no Fullmetal, que é sempre entrar em Fullmetal é complicado. É. Mas todo Fullmetal é construído disso, né? Sobre certo e errado. Quem que tá certo? O governo tá ele certo? É, o governo ele é construído tá errado? Em cima de vilões anti-heróis, porque, tipo, é muito difícil você ter um herói, porque até os heróis são anti-heróis, sendo que eles são anti-heróis pendendo pro lado bom. O Ed, talvez, ele e a Winry sejam, talvez, os únicos bons ali, bons mesmo, 100%. Entendeu? puros. Não, o UAU também. Uhum. O UAU não é, cara. É que, assim... O UAU é um anti-herói. Mas ele é um anti-herói pendendo pro heroísmo. Eu não sei se ele é anti-herói. Bom, com certeza. Eu já penso um pouco diferente. Tanto o Ed quanto o UAU são heróis, mas eles não são heróis puros, quadradinhos, fechadinhos, porque sim, eles têm falhas e eles têm traumas. Sim, sim. Pensando em outros personagens, a Izumi, o Roy, a Risa... Oh, o Scar, né? O Scar já é um anti-herói bem típico. Uh-huh. Mas o pessoal do exército, a Izumi, essa galera toda, o eles Mustang, também... Né? De novo, a gente fala de heróis, mas são, dá pra gente usar esse termo pra definir os protagonistas. Mas caso eles fossem os protagonistas, eles são naquele... Se você for pensar numa linha de moralidade, eles são inerentemente boas pessoas. Mas eles cometeram erros, eles tiveram escolhas erradas e eles viram muita coisa ruim. E até a questão dos homúnculos, né? Alguns deles, eles não... Sabe, na verdade, não é que eles são maus. Eles vivem numa realidade diferente, eles vivem num contexto diferente. É igual, eu esqueci o nome, se você puder me lembrar, do Blade Runner, que é o vilão loiro É o Rutger Hauer, o nome fez. Sim, é o Roy, alguma coisa assim. Isso, pô, você não tem como virar pra ele falar que é um vilão, pela história do cara, pelo que o cara busca, entendeu? Sabe? Exatamente. Esse julgamento é a questão do julgamento, né? Você consegue julgar um cara desse? Ele fez coisas erradas pelo moral ético certinho quadrado? Fez. Mas será que isso é tão criminável? Isso que, obviamente, Fullmetal faz isso muito bem pela construção, por ser uma obra que a gente conversa, assim, né? A gente pode gravar 10 podcasts falando sobre como é genial e como é bem construído, como é bem escrito. Exatamente por isso. Fullmetal não ele tem muito pouco maniqueísmo, preto e branco, né? Até o próprio Ed Wall, eles fazem coisas erradas. Óbvio que em escala bem menor, mas eles, como você falou, não, eles não são o herói quadrado, o herói puro, perfeito. E você não recrimina eles por conta da história, entendeu? Por conta daquele universo, do que foi te proposto, do que foi mostrado pra você até ali. E por conta das motivações que eles tiveram também. Eu acho que o caso do Ed Dual, o que eles fizeram pelo mesmo motivo que o Luke do Tales of the Abyss, que eu falei. Eles fizeram porque eles foram infantis, eles foram inocentes, eles foram muito ingênuos, cometeram um erro muito brutal, que acabou tendo consequências muito graves depois. Só que o que diferencia eles de um anti-herói é que, assim, quando um anti-herói, um herói típico passa por uma dessas, a maior vítima acaba sendo ele próprio. Sim. Do erro dele. Sim. Já no caso de um anti-herói, ele é uma vítima, sim. Claro que ele é uma vítima, mas se dá pra gente colocar, assim, o nível de vítima que ele é, acaba sendo um pouco menos. Porque um herói trágico, ele internaliza o que ele sofreu e usa aquilo como força de mudança, mas não com um fator de ódio, não com um fator de raiva. Já um anti-herói, ele vai externalizar numa forma de revolta, de ressentimento, de ódio mesmo. O que diferencia é a presença do ódio ou não. Porque o Ed passou por muita coisa. Mas você não pode falar que ele odeia aquela pessoa lá. Ele tem momentos de ódio em alguns, contra alguns homens. Ele homúnculos. Tem raiva, muita raiva. Cara, ele tem raiva do que ele fez. Isso é, ele tem raiva dele mesmo. Ele tem raiva do que ele fez com o irmão. Ele tem raiva do que estão fazendo, querendo fazer com a sociedade. É o tempo todo ele tá, tipo, jogando isso pra fora. É o típico pai bosta de anime. É mais ou menos isso. Eu acho que é baseado em vilões e anti-heróis. Mas isso vai de cada um. O que eu falei já tinha falado de anti-heróis aqui, é que eles são legais porque, justamente por eles terem que ser muito mais desenvolvidos pra funcionarem numa história, você tem mais espaço pra poder conhecer ele. Tendo mais espaço, você se afeiçoa mais e você se identifica mais. E outra, é muito fácil você pensar, o que você faria não é quando um herói faz alguma coisa, é quando um anti-herói faz. É o anti-herói que te faz questionar. O herói não faz. É, porque o herói, ele tá certo e ponto, né? Você sabe. O herói tá certo e ponto. E o vilão tá errado e ponto. Já o anti-herói não, ele faz você pensar se a atitude dele é correta e principalmente que atitude você, leitor, tomaria no lugar dele. Eu escolhi a Vriska como a minha anti-heroína símbolo nesse cast, porque ela é uma personagem cujas atitudes são incrivelmente questionáveis. Todo anti-herói tem atitudes questionáveis. Não quer dizer que elas sejam necessariamente erradas, mas elas são questionáveis, não importa de onde você olha. É você que tem que decidir se ele tá certo ou não. Você é leitor. O que é muito legal. E ela fez muita coisa muito errada, com motivações muito egoístas, mas com uma motivação maior que era muito boa, que ela queria salvar o universo inteiro. Outros fizeram também isso, com motivações pontuais que podem parecer egoístas, mas se você for encarar o panorama completo, eles têm uma intenção muito maior. Eles enxergam o todo ao invés da parte. E eles se preocupam com o todo todo ao invés da parte. Por isso que eu acho que é uma figura que... O que eu gosto do anti-herói é que ele força você a pensar e a se imergir naquela história muito mais pra você poder entender ele plenamente e pra você poder apreciar ele plenamente. Porque não adianta você só achar ele maneiro por causa do design dele, ou porque ele atira nas pessoas, ou porque ele quebra as pernas do ladrãozinho de galinha, não é? Você não vai ver ele assim. Você vai meio que ser forçado pela história a tentar entender ele e, se for um personagem bem escrito, você é que vai dar o veredito final, se ele se redimiu ou não, se ele é uma boa pessoa ou não, se ele tá certo ou não. E isso, quando uma história consegue fazer isso, um bom exemplo disso que a Adri falou é o V, do V de Vingança. Pra mim, ele é um bom exemplo. Que você tenta emergir naquela situação, né? Em que ele vive. Em que vive uma política fascista, praticamente, né? Na Inglaterra. E ele queria derrubar esse sistema totalmente de controle nas pessoas e tal, né? E ele atua na margem da sociedade, né? Ou a margem da lei, né? Mesmo sendo uma lei torpe, assim, meio ditatorial, né? Ele tá ali atuando inicialmente como vingança e tal, né? Que era um objetivo inicial, mas depois ele cresceu, atua com uma forma mais anarquista, né? De derrubar e destruir totalmente aquele sistema. Sim. Exato. Tanto que o cabeça, que é o chefe da organização, ele também não é um vilão, porque ele acredita piamente que esse fascismo que ele vive é o correto. Tanto que ele ama a máquina. Tem uma cena que ele fala que ele ama a máquina, que é a máquina que controla tudo, né? Que tem todas as câmeras. Ele é um cara que ele tá cego pelo fascismo, acreditando que aquilo é a única forma da sociedade progredir. Você tem aí dois pontos muito interessantes. No V, você não tem um vilão propriamente dito. Ninguém falou, não, vamos colocar o mundo em um regime fascista, porque nós vamos obter vantagens com isso. Na verdade, aconteceu, é óbvio, podem existir personagens anteriores que fizeram isso, mas hoje o grande antagonista, ele não é um vilão. Ele acredita naquilo. Ele até fala, eu não tenho vantagens com o fascismo, eu tenho uma casa pequena, com uma cama pequena, não sei o que lá, e eu vivo pra nação, eu vivo pra isso aqui, entendeu? E o V, ele teve toda a sua confiança quebrada, tem um diálogo dele fantástico com a imagem, a estátua da justiça, né, que é cega com a... Também não acho que foi só pela confiança quebrada, mas pelo que fizeram. Sim, o objetivo inicial dele era vingança, inicialmente. Não, ele perdeu a confiança na sociedade, na humanidade, ele desistiu de tudo aquilo, né? Ele não acredita mais em tudo aquilo que foi construído. Ele fala da questão da justiça, que ele já acreditou na justiça, ele achou tudo aquilo muito bonito, mas a justiça é algo que emana de leis, né? E aí, por isso o anarquismo, né? Porque a lei, ela nunca vai ser totalmente imparcial, porque ela depende de um homem, o homem é falho, né? E aí, no final, quando ele descobre que ele não pode viver no mundo novo, porque ele é uma grande cicatriz do velho mundo, né? Ele não é mais uma pessoa, ele não é mais algo que vai poder viver. Por isso que o V de Vingança é tão completo nesse ponto, né? Ele é realmente um anti-herói fantástico. Você não consegue criminar o cara, você consegue virar pro cara e falar, não, ele tava errado, ele é um filho da puta. Eu só queria, não, cara, sabe? Tudo é construído pra te explicar e falar, olha só, e aí, quem que tá certo? O que você acha? O que você faria, né? Vocês falaram do V, eu pensei num outro exemplo que pode exigir um pouquinho de explicação. Eu considero Katniss Everdeen uma anti-heroína. Pelo seguinte, no universo em que ela tá, a atitude esperada de um herói seria derrubar o governo. Porque aquele governo é insano, ele bota crianças do país pra se matarem numa arena pra todo mundo assistir como se fosse Big Brother. Mas, a princípio, aquilo revoltava ela, mas o que faz ela ser realmente uma anti-heroína é que a motivação de mudar aquilo não partiu dela. A princípio, ela não tá. Ela nunca teve ok com o sistema, mas ela seguia a vida dela. Geralmente, o que se espera de um herói é que parta dele a iniciativa de mudar a situação pelo fato de a situação em si já ser ruim. Não esperar que seja jogado dentro dela e que pessoas próximas dela sejam envolvidas. Tá menos presente no primeiro livro, mas no segundo. Porque, assim, ela só vai começar realmente a querer combater os desmandos da capital quando a família dela é pessoalmente envolvida, quando a mãe dela é ameaçada, quando a irmã dela é ameaçada, quando o amigo de infância dela é ameaçado. E ela tem traços que fazem ela fugir do estereótipo da heroína típica pelo seguinte, ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa amarga. Ninguém vai me convencer que a Katniss não é egoísta. Só quando ela é a Jennifer Lawrence. Aí é tudo perdoado. Não pode. Tudo. Ela podia, até, sei lá, até o Dredd assassinar ali, um velhinho na minha frente. Ela podia assassinar o Gandhi tipo, e a Madre Teresa não, de Calcutá. Foi justa a causa. Foi justa a causa. A Katniss, por si, a situação a forçou a ser uma heroína. E outro motivo que é até interessante, que é pelo fato de, na história, a imagem dela ser vendida como a imagem de uma heroína, do símbolo da revolução contra a capital, e a forma como ela lidou com tudo isso, aquilo nunca partiu dela. Aquilo nunca realmente... Claro, ela foi levada à revolta por muitas coisas. Ela, ela queria derrubar o governo, mas por motivações, ela não é uma heroína plena. Eu acho que ela tá bem mais... Ela é bem mais anti-heroína do que heroína. Coloquei esse exemplo logo depois do V, porque ele acaba sendo, em certos pontos, um pouco mais herói até do que a própria Katniss, porque o V queria derrubar o governo porque o governo era uma bosta. Uhum. A Katniss só pensou nisso... Depois. Quando a família dela foi pessoalmente ameaçada pelo presidente Snow. Sim. Então, são coisas pra se pensar. As motivações, às vezes, em situações bem parecidas até, as reações são muito diferentes. Até um pequeno spoiler, não é um spoiler muito grande, do terceiro livro, é que quando a Revolução termina, uma das coisas que os revolucionários querem fazer, tá bom, não é tão pequeno, porque fala que eles ganham a Revolução, mas ok. Eles... Ah, mas, cara... Parte deles não, é iniciativa. Acho que não é um spoiler, né? Era acho óbvio. Que todo mundo já tinha meio que previsto isso. Se bem que se terminasse diferente, ia ser bem legal. Mas, quando disseram que uma das punições da capital seria criar mais uma edição dos Jogos Vorazes com filhos das pessoas da capital, a Katniss concordou a princípio. Tá bom, ela tinha motivações, tinham coisas acontecido com ela que levariam a concordar com isso, mas ela concordou. Era uma insanidade, mas ela concordou. Então, até que ponto alguém com um pensamento desses, que considera isso em qualquer situação, pode ser considerado uma heroína? Algo então, pra se pensar? Eu acho que ela se compara ao Dom do Velozes e Furiosos. O objetivo dela é proteger a família. Então isso faz com que ela se torne um anti-herói. Mesmo que ela não queira. E ela queria ser uma pessoa normal. Você não pode considerar uma pessoa que quer ter uma vida normal um anti-herói. Eu não quero me envolver com isso. Vocês que estão me forçando a me envolver com isso. Acho que esse é o problema. Uma dúvida aí, então, nessa, pegando um pouco dessa pegada. O Maximus, ele é um anti-herói? Do Gladiador? Do Gladiador. Não, ele é um herói, não é? Sim. Não, ele é herói. Ele é um herói 100% apesar da não, questão 100%. Da vingança? Não, ele é herói 100%, mas porque a questão época era assim. Da vingança? Entre aspas, ele é um herói, cara. Ele não se tornou um vilão. Ele continuou com os mesmos dogmas que ele acreditava desde o começo do filme. Ele foi fiel a ele. Uhum. Tipo, o cara que quis lutar com ele. Então, se o cara quer lutar comigo e é uma luta até a morte, pô. Entendi. Eu acho que ele não seja... Porque se não botava ele logo como vilão, não seria nem anti-herói. Ele é herói. Eu acho que ele é herói. Não é à toa que todo mundo que tava ao redor dele percebeu. Não uma pessoa a ser seguida, né? Não uma pessoa a ser seguida, mas percebeu que o cara não era uma pessoa ruim. O cara não teve escolha, cara. Que ele não teve escolha. É, teve a questão da vingança, né, até, mas é algo até aceitável do ponto de vista do contexto. O Robin Hood, no geral, o personagem, a entidade, anti-herói. É um anti-herói? Ele é um anti-herói porque ele age fora da lei, né? Pra fazer o bem. Pra fazer o bem, teoricamente, né? Roubados ricos para dar aos heróicas, pobres. Mas é um herói, né? É que depende da forma como você escreve também, porque se for mostrado o governo que ele tá combatendo de uma forma muito, muito, muito escrota, muito violenta, e que realmente é nessas histórias, como eu disse, ir contra ele é o mais natural. Se alguém vai contra ele, essa pessoa se torna um herói pros oprimidos por esse governo. Assim, então até essa definição é muda tudo uma questão de ponto de vista. É, exatamente. Como um anti-herói ou um vilão pode ser um herói pra alguém. É tipo a questão do Magneto, que a gente falou, pelo ponto de vista. Pelo lado dos humanos, ele é um vilão. Pela causa dele lá de mutantes, ele pode ser um herói. Outra coisa que eu queria falar aqui, que as roupas dos anti-heróis são muito mais legais. Eles são muito, são mais, muito mais bem bacana, caracterizados, né, cara? Tá ligado? Você olha assim pro cara e fala, pô, isso combina com esse cara porque, tipo, ele é assim, tá ligado? Ele não tá só com isso porque, uma coisa mais dark, né? Sei lá, Constantine, Jonah Rex e tal, né? Por aí vai. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. O próprio design do V, ele usa uma capa. Por exemplo. Isso já torna ele mais legal. O que eles usam realmente representa Todd, né? Algo, entendeu? Só tirando o Namor, porque ele tem aquela sunguinha ridícula, né? Fora isso, pô. Mas ele vira vilão, né? Depois, assim, meio que... Ele fica naquela... Ora, anti-herói, ora, ele é vilão. Ele é louco, vilão. Né, cara? Fica mudando toda hora, cara. Um bom exemplo de anti-herói aí, que pelo menos eu considero, e que tem uma legião de fãs, o Wolverine, né, cara? Tipo, todo mundo gosta Wolverine. Do Wolverine. Foda-se o resto dos X-Men. Todo mundo curte o Wolverine, pelas né? atitudes dele. Ele é um pelas mega anti-herói, dele, né, velho? É o cara que sai, que retalha o bandido, que não sei o quê, é o cara que fuma. É o cara que xinga todo mundo. Tudo, Ciclope, você é um babaca, assim, por aí vai, né? Isso que a gente fala, normalmente os anti-heróis têm as legiões, né? As legiões de fãs vêm dos anti-heróis, né, cara? Eles que criam idolatria por anti-heróis, né? É muito difícil você ver um cara que idolatra o Superman. É muito difícil. Normalmente a galera acha o Superman chato. Na verdade, diferente, existe, por exemplo, do Wolverine. Não aqui no Brasil. Não, sim. É, menor, mas assim, no geral, imagina a maioria acha o Superman mais chato do que ele muito legal, como é, sei lá, o Batman, que é um pouco mais anti-herói, ou o Wolverine. É só ver o time de fãs do Deadpool, só por ser o Deadpool. O Deadpool Deadpool é muito estilo. A galera nunca leu nada do Deadpool. Caraca, se a gente for pensar em termos de fã brasileiro, o Deadpool tem um fator meio ruê dentro dele. Cara, sabe? Recentemente, na revista dele, ele tava batendo nos ex-presidentes norte-americanos zumbis, cara. Cara, não tem. Não há como fazer uma análise disso. Não tem, cara, entendi. O problema é que a galera vê exatamente isso. O cara só vê uma página e fala: caralho, sou fã do Deadpool. Você nunca leu nada, você mal sabe quem é o cara aí. Não, o detalhe. Pô, só por causa do fator ruê. Deadpool também é porque ele atravessa a quarta parede, porque ele sabe que ele é um personagem de comics. Então ele fica zoando essa situação toda, assim. Cara, que merda de situação, sim. Porra. Esse maldito roteirista, por que ele fez isso, caralho? E por aí vai. Nossa, cara. É muito ruê mesmo esse cara. É muito sem noção. Muito, cara. Esse dos presidentes, aí, caraca, ele tá, tipo, sendo ajudado pelo Thomas Edison. Ele fala, porra, mas você não era o presidente? Ele, não, cara, eu assinei a carta de direitos, mas eu não sou presidente, então eu não volto como zumbi. Aí fica, porra. Ok, isso faz todo sentido, né? Claro. É lógica, cara. Tem que se manjar das magias. É lógico. A gente falou muito dessas figuras icônicas entre heróis, vilões, anti-heróis e todas as nuances entre um e outro. Uma coisa que deu pra perceber é que essas figuras se confundem muito, sim, né? Que o próprio conceito delas se confunde. Por exemplo, o conceito delas é se confundir, né? É sair do maniqueísta e se confundir. Existe até um conceito que a gente não falou aqui, que é o conceito do antivilão. Que, em tese, ele é o antagonista da história, mas ele é tão paspalho ou tão incompetente em ser mal que ele acaba não sendo um vilão. O Eggman. Equipe Rocket. Equipe Rocket. Caraca, é verdade, né? O exemplo clássico disso é a Equipe Rocket, que são os antagonistas, por assim dizer, mas eles, primeiro que eles fazem algumas coisas que são muito boas mesmo, às vezes. E segundo, que eles são muito inúteis, incompetentes em serem maus. É quase aquela equipe de vilões do primeiro Power Ranger, o Gold. Caraca! Aqueles malucos que não conseguem fazer porra nenhuma. Ou os caras do Tartaruga Ninja, o que eram os dois, o que era o corpo e o outro Bebop também. Bebop Rocksteady. É, isso, nossa, cara, isso mesmo. Entendeu? Eles são vilões, mas eles não conseguem fazer nada, cara. Os caras são muito zoados, né? Ou então, os vilões do anime de Beautiful Joy, não sei se não... Nossa, são ridículos. Sim, olha, Beautiful Joy é o resumo de tudo que existe de errado nesses conceitos todos. Aqueles três, aqueles do Meninos Superpoderosos, que são as três geleias, os três amebas. A vilania deles é jogar lixo na no grama. Chão. Caraca. O Mandark, né, que quer invadir o laboratório do Dexter. Caraca. É porque tem muito, cara. Não tem como a gente comentar todos os anti-heróis. São muitos, cara. Não importa o que você leia, pelo menos vai ter um anti-herói. Muitas vezes o que a gente considera anti-herói, vocês podem não considerar. Tipo, por exemplo, se eu falar aqui que a Nico Robin do One Piece é vilão, o movie vai falar, não. Mas assim, uma coisa, eu considero todos os Chapéu de Palha como anti-heróis. É porque eles são piratas. Porque, assim, tirando o Chopper. Não, eles são todos piratas. O Chopper, ele só... Vocês lembram do que a gente falou lá no comecinho de que anti-heróis seguem um código moral próprio que pode ir contra o código moral vigente? Cara, o Chapéu de Palha faz. No mundo de verdade, sabe o que ia acontecer com a tripulação? A Inglaterra ia capturar e enforcar todo mundo. Ia botar um balde debaixo do Chopper porque ele não ia alcançar a forca. O grande Lute da CP9, ele é um anti-herói, assim, né? Ele não é um vilão, ele tem as crenças dele, dentro de tudo aquilo que foi construído, né? Isso tem muito... No One Piece é tudo bem cinza, assim. São poucas os lados 100%. O que é muito interessante se a gente for pensar que o One Piece é o seu shonen de porrada clássico, né? Ele consegue fazer uma coisa muito legal, que é de deixar os personagens realmente não preto no branco. Cara, ele não faz só isso. É uma coisa que muita gente não percebe, é: você tá torcendo pros piratas, cara. Quem viu o Capitão Philip, você não tava torcendo pros piratas. Não, não. É, tá ligado? O certo é todo mundo torcer pra Marinha, cara. Você tá torcendo. Quem assiste Piratas do Caribe e não tá torcendo pro Jack Sparrow, tá assistindo Exatamente, Piratas do Caribe. Exatamente, tá ligado? É mais ou menos isso. Ele roubou o barco da Marinha. Cara, ele tava sendo preso, ele roubou o barco da Marinha, velho. Seu dinheiro vai construir o barco da Marinha. O seu imposto, seu entendeu? Imposto, tá ligado? Então, sua tributação, você tem que torcer pra Marinha, cara. Você tá torcendo pra tripulação do Mug e qualquer outra, você tá errado. Mas a gente fala disso porque é interessante que as histórias são construídas de forma a dar espaço pra esses personagens. Os anti-heróis, eles têm uma distribuição muito universal. Os heróis, os vilões. A gente falou um pouquinho dos anti-vilões, mas eles são figuras muito cômicas pra gente considerar uma distribuição tão ampla, sim, assim. Sim. Mas é interessante porque eles só vão funcionar numa história que for bem escrita, que for bem construída, porque é muito fácil errar com um personagem desses. É delicioso você escrever um anti-herói, mas ao mesmo tempo é facílimo você errar. Qualquer deslize, você destrói a personalidade que você já tinha criado. Exatamente, porque você não pode ser superficial, tem que ser muito coerente com o que você está escrevendo. escrevendo, você tem que ter um plano, você tem que ter esse personagem muito claro pra você poder contar ele. E por isso que os anti-heróis que marcam de verdade, eles marcam porque eles são bons. Eles têm que ser bem escritos pra marcar, não é verdade? Uhum. Existem milhões de personagens que são escritos pra serem anti-heróis, mas que são genéricos, tá? Ok, tanto faz. Mas aqueles que são realmente bons, aqueles que marcam, é porque eles foram escritos pra ser fodas, entendeu? Um bom exemplo aí de um anti-herói que é meio, pelo menos pra mim, ele é meio genérico em relação a isso, o Kratos do God of War. Que é extremamente raso, tipo, a motivação dele é realmente tirar os vilões que foram os deuses e fazer o que ele acha certo. Mas ele é mega genérico, entendeu? Tipo, você não se importa muito com o que aconteceu com esse cara, entendeu? Porque ele é um cara que grita, é um espartano gigante que grita. É muito maneiro dar porrada quadrado, em Deus. Quadrado, é, quadrado, cara, quadrado. É muito maneiro, massa velho. É, entendeu? Mas, tipo, não é a mesma coisa, entendeu? Você não consegue comparar com outros que foram tão bem construídos como a gente já falou aqui, sabe? Sim. Outra coisa, vilão carismático não é herói? Só porque ele... Sim. Só porque um vilão é maneiro, não quer dizer que ele seja um anti-herói. O Loki não é um herói. Aliás, um anti-herói. Fãzinhas do Loki. Fãzinhas. Fangirls, né? As fangirls do Loki. Tem fãs que são, não são fãs exatamente do Loki, são fãs do Tom Hiddleston. Porra. Aí que tá que a diferença. Que é um puta ator, diga-se de passagem. É um excelente ator. O Loki que ele fez ficou muito legal. Sim. Mas não quer dizer que as atitudes dele possam ser perdoadas. É o exemplo do Coringa, do Heath Ledger. É um puta personagem. É um mas o é cara vilão. Não é, não existe ponta de bondade no coração dele. É, do mesmo jeito. Entendeu? O Loki não vai tentar justificar ele porque, ah, ele teve um passado trágico, eu não sei o que, mas cara, ele é o deus do caos. Ou ele é o ele vai causar não caos azul. Porque sim. É, ele é o é caos. É a natureza dele, cara. That's why. Tá na natureza dele. Eu faço porque eu posso, né? Exato. Quando você tenta justificar o passado de um personagem assim, você acaba meio que minando ele, porque você tira a parada de ele ser mal, porque sim, entendeu? Uhum. Não tô dizendo que vocês... Não é pra não gostar do personagem, poxa vida. Gosto deles também, gosto, às vezes gosto você, da vida. Às vezes você torce pelo vilão, é fazer o quê? Acontece, é. Entendeu? Porque às vezes o personagem é bom o suficiente pra te convencer isso, isso é legal. Significa que ele também foi um vilão extremamente bem escrito. Essa mistura de conceitos que a gente precisa pensar, que é, inclusive é muito divertido você pensar. Porque eles se confundem e instigam você. Você fica se perguntando até que ponto eles vão. Até que ponto um arquétipo se transforma no outro, entendeu? Uhum. Dri, uma dúvida aí pra você, que também agora me deixou na dúvida se é um anti-herói ou é um herói com problemas, assim. O Rico, do Kingdom Hearts, obviamente, ele, na minha cabeça, ele é tipo mais um herói que foi ludibriado e... Ele é um herói. É, eu considero ele um herói. Come to the dark side. Pelo we mesmo... have cookies. Ele foi. Ele é uma criança. Ele foi. Entendeu? Mesma coisa que a gente falou do Luke, mesma coisa que a gente falou do Ed. Inclusive, eu considero o Rico ainda um pouquinho mais herói até do que o Sora, às vezes. O Sora é o protagonista, ele é um herói típico. O Sora, ele clássico. Tava na hora certa, lugar no lugar certo, certo, cara. Se fosse o Rico, seria o contrário. Mas o Rico teve uma coisa que é muito bacana em heróis bem escritos, que é justamente ter a prova de fé dele. Ele foi jogado no fundo do poço pra que ele conseguisse sair pelas próprias pernas e usar isso como motivação pra mudar. É, a jornada do herói, né? Ele completou a jornada do herói. A jornada do herói tá muito mais óbvia no Rico do que no Sora. Quer dizer, o Sora teve o sacrifício realmente na cara, né? Da questão dele voltar, dele virar um Heartless voltar. Spoiler do primeiro jogo, desculpa. É triste. Mas o estou Rico... ficando emocional de novo, socorro. Mas o Rico, ele realmente passa por isso. Tanto que ele, até o ponto de que ele assume que ele vai ter que manter as trevas dentro dele, né? De ele fazer esse sacrifício e falar, não, ó, não tem jeito, eu vou ter que manter isso sob meu controle. Um anti-herói de Kingdom Hearts é o Roxas. Ele o é Roxas, o anti-herói, é verdade. Por definição de Kingdom Hearts. Porque, assim, ele não é mal. Ele, o Alex ele também. É pessoa, o Axel, ele é muito quer dizer? Ressentido. O Axel, ele ganha uma motivação ao longo da história, que é o Roxas. Ele, não tem como você desassociar um do outro, porque as jornadas deles dependem muito um do outro. Mas acho que os ambos são anti-heróis, porque o Roxas, principalmente pelo nível de ressentimento que ele tem, porque ele foi enganado, foi usado, foi maltratado de todas as formas, só que ele não se tornou um vilão. Ele não usou isso pra se tornar um vilão. Sim. E o Axel, porque ele foi levado a repensar o que ele tava fazendo. Ele começou como um vilão, mas o Roxas fez ele repensar o que tava rolando. Então, a gente vai realmente ver como eles vão resolver a condição desses dois agora em Kingdom Hearts 3. Quer dizer, agora, entre aspas, muito grandes, né? A gente sonha. Zeranorf, mas... seu filho da puta. Você... Você é um filho da puta. Seu filho da puta. Seu filho. Seu filho. Sabe um cara que eu acho que é um anti-herói, mas só pela cara? É o Merlin. Ele tem uma cara de mal. Assim, ele é bom, mas ele tem uma cara de mal. É tipo o filho da puta, o elfo lá, que é o Smith, Senhor dos Anéis. Esqueci o nome dele agora. Eu sei, o Elrond, alguma coisa assim. Elrond diz... Pô, eu não consigo aceitar que aquele cara é bom, velho. É o Hugo Weaving. É feito pelo Hugo Weaving, não pode ser bom. É o Hugo Weaving. entendeu? Não pode. Ele já entra no time de anti-heróis, porque ele tem cara de vilão. O cara pode ser o Superman, mas ele tem cara de vilão, velho. Então ele é tipo anti-herói pra mim. Ele é o Merlin. Já falou bastante, falamos os nossos favoritos, né? A gente falou, oh, falou ainda que tem mais ainda. Deu nossa, muitos senhora. Exemplos aqui, então. Tem, nossa, cara, tem muitos, enfim, que, assim, muita tem um milhão. Então a gente pede, mandem seus exemplos, falem quais são os seus favoritos. Isso. Falem aqueles personagens que deixam vocês com aquela pulguinha atrás da orelha pensando: poxa vida, será que ele é herói? Será que ele tá mais pro vilão? Será que ele tá naquele meio termo? O que ele é? Ou se você discorda de algum anti-herói que a gente colocou Sim. aqui, acha que o cara é um herói, ou acha que ele é um vilão, ou nada, ou acha que ele não devia estar aqui. Comenta uhum. também, manda e-mail. A gente quer saber o que isso, você exatamente. Sempre quer saber. Uhum. We want to know. Nós resolvemos fazer um podcast justamente pra confundir as pessoas, principalmente confundir o nosso editor, já que nós não nós mudamos um pouquinho pena a lógica dele. Coitado. Beijo, editor. Coitado. Aqui é a Adri mandando um beijo pra vocês e agradecendo por vocês terem escutado. É, aqui é o Seixi, desculpa por qualquer coisa aí. Aqui é o Tenshi, eu não regreto nada. Eu não regreto nada. Aqui é o Cabeça e um abraço pro Rods, o nosso anti-herói da edição. Falou, galera. Falou, galera. Tchau, vou matar essa muriçoca, filha da puta. Até mais. Sua filha da puta. Falou, pessoal. Sua filha da puta. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. E sejam bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada. Aê, olha quem tá por aqui. Quanto tempo eu não tô numa Caixa de Entrada. Muito, muito tempo, hein, Sr. Mugiwara. Caramba. Cara, quanto tempo. O pessoal já tava com saudade, cara. Não, nem tava, o pessoal tava dando graças a Deus. E hoje eles estão falando, puta, esse filho da mãe voltou. Não. Enfim, galera, pra quem não conhece o nosso site, né, pra quem escuta a gente via iTunes ou outros agregadores, né, de podcast, Mugi, qual é o nosso endereço? Então, você pode encontrar a gente pelo www.projetoxpodcast.com.br. Isso, pra quem quiser mandar e-mail pra gente? contato@projetoxpodcast.com.br. E o nosso Facebook? facebook.com/projetoxpodcast. Isso, quem quiser entrar em contato a gente via o Pássaro Azul, né, qual é o nosso Twitter? @projetoxpodcast, sendo que a gente é bem criativo pra tudo, né? Então vocês devem ter visto, tudo foi uma coisa diferente da outra. Tranquilo. É tudo Projeto X Podcast, né? É bem fácil de achar. É sempre assim, bom, recadinhos, né? Pra começar o primeiro recadinho, né? Que o Cabeça, né? Como sabe, ele participa de um monte de podcasts, né? Tá aí no, participando do Tô Com Fome Cast número 80, né? Participando do tema Bolão da Copa. Fora isso, a gente também tem a playlist da semana, né? O Projeto X Playlist 15, que foi sobre as melhores openings de anime, a parte 1 desse tema, né? Sim, com certeza. Escutem aí, galerinha, tá bem maneiro. Escutem aí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bom, vamos começar nossos e-mails. Aê! Primeiro e-mail do Padu Aragon. Padu. Sério que o nome dele é Padu, velho? Ele botou isso no nome dele. É Padu. Cara, sério, eu ia ficar muito constrangido em chamar alguém de Padu. Ele diz aqui: escuto o podcast de vocês há um tempo, mas é a primeira vez que comento. Primeiro, parabéns pelo ótimo trabalho. Gostaria de comentar sobre o episódio 75 de Avatar. Vocês comentaram sobre quem seria mais forte, Toph ou Bumi. E lembrei que existe uma história em quadrinho de Avatar que continua as aventuras depois do livro 3. Exatamente. Olha só. E desvenda alguns mistérios da série. Como o que aconteceu com a mãe do Zuko. E em uma dessas histórias, há um embate entre Toph e Bumi para ver quem é o dominador supremo da Terra. Eles ficam quase o dia todo lutando, destrói metade do acampamento e acaba que ninguém vence. RS, RS. No mais, continue com um excelente trabalho! Exclamação. Seid, eu percebi uma coisa. Diga. Depois que eu já gravei duas coisas, eu leio melhor. Olha só, hoje o dia foi cansativo pra você, né, Mug? Hoje eu já fiz duas gravações lá no Tô Com Fome, né? Que onde o Cabeça participou, vai sair mais duas participações minhas, com temática anime, óbvio. Mas enfim. E agora, depois dessas duas gravações, eu tô lendo melhor as coisas. Porque geralmente eu começo a gravar C e eu me embaneno todo, velho. Cara, falo que milagre. Mas enfim, o e-mail do Padu Aragon. Eu não sabia dessas coisas do Avatar. Olha que maneiro. Então, eu sabia que tinha uma história depois, mas eu não li. Eu sabia que tinha um HQ que conta depois do livro 3. Mas eu não li, então eu não sabia o que acontece. Ah, agora a gente já sabe um pouco o que enfim, acontece. Enfim, né? Maneira essa informação, Padu. E eu também não estava no cast de Avatar gravando, então eu não poderia contribuir com essa informação. É. Bom, eu também não. Eu não vi muito Avatar, então não sabia nada disso. Mas maneira essa informação. Enfim, né, Padu? Abraço pra você, cara, e valeu por essa informação que você deu, beleza? O próximo e-mail é do Rafael Padilha. Ele começa já falando assim, ó: o Maximus, ancestral da Ripley, é boa. A gente fez aquela piadinha do Maximus, né, do Gladiador, né? Isso, exatamente. Maneiro, mas... E aí, beleza? Franquia Alien, uma das franquias dos anos 80 que eu adoro assistir. Não importa que cena esteja. Tirando o quarto filme, o crossover, né? São horríveis mesmo, tem jeito. Não, é isso, aquilo não existe. Não existe. O pior é que o primeiro filme da franquia Alien que eu vi foi o 4. Caramba, hein? Eu tinha 8 anos, lembro até hoje que minha mãe apresentou o Universo Alien e eu gostei mesmo. Hoje eu acho o 4 ruim, mas dá pra relevar, né? Eu era criança. Bom, mas graças a esse cast me deu vontade de ver os filmes. De novo, parabéns, hein? Aí falando aqui sobre as dicas, me parece que vocês vão falar sobre política no cinema. Sei lá, um dos chutes. Bom, meus queridos, é isso, falou, até semana que vem. E não, sim, não é sobre política, né? Não é sobre um política. Um dos personagens que te deu a dica, eles falam de política, mas não é o tema de política. Uhum. Enfim, né? Firmeza, Padilha, mas agora a gente vai pro próximo e-mail, que é do Thiago Tavares. E ele fala, pessoal, do Arquivo X. Aê, Arquivo X. Opa, muito opa. Bem. Já falou Arquivo X, ganha ponto comigo, tá bom? Já que me pediram, aqui vai o link do meu cast de Doctor Who. A gente pediu. Ah, sim, ele me falou assim então que... A gente pediu. Não, eu fiquei curioso pra ver, né, que ele falou assim que... Porra, ele ficou bravo com o Teixe, que ele copiou do futuro dele, a pauta dele, não sei como, cara, enfim. Não sei também. É, mas bem, é que ele passou o link dele, né, do Inimigos do Mundo Podcast. A gente vai deixar aí, né, na postagem, deixa na postagem. Sim, maneiro, interessante. Bem, e ele fala aqui: já sobre o cast de Aliens, foi muito bom, adoro essa franquia, mas acho que faltou comentar um pouco o formato fálico do Alien bebê. Uma vez reunido com os amigos e assistido o primeiro filme, eis que assim que aparece o primeiro Alien, sempre tem a pessoa medrosa que se assusta. Já o resto começou a zoar pelo formato que o Alien tem. Que bizarro, cara. Nossa, mas como que você se assusta com o primeiro Alien? Ah, mas o negócio estourando no peito do cara ali dá um sustão, hein? Porra. Ao menos. Você sabe que você tá vendo que tá querendo sair alguma coisa, então... Ah, Você espera alguma coisa, entendeu? Não é alguma coisa, tipo... Não é aquele stun, sabe? Eu tenho mais medo desse stun, sabe o que acontece? Quando eu vou... Tô vendo, por exemplo, aí nisso daí eu já sei que vai acontecer alguma coisa. Terrível isso. Enfim, né, o Thiago Tavares. Eu não lembro, a gente acho que não falou muito dessa não parte. Você falou, foi cortado também, não lembro. Eu lembro, né, que a gente falou dele saindo do peito, mas tudo bem. Agora do formato palha. Bom, valeu, enfim, em todo caso, o Thiago Tavares, né, pelo teu e-mail, né? O próximo e-mail é do Mega Mendigo. Mega Mendigo. Caramba. Que isso, gente? Mega Mendigo. É que eu lembrei que o apelido dele vem de Mega Man, que ele falou, né? Mega Man ah, de é. Mas... beleza. Mas enfim, deixa pra lá. Bom, fala lá, galera X, que não possui nenhuma mutação, né? Bom, aqui é o Mega Mendigo. Vocês manjam mesmo da franquia Alien, hein? Pra minha sorte, quase não lembro das sequências ruins. Ainda bem, cara. Bom, com exceção do Alien 4, né? Que passou alguns meses atrás. Mas é bom não se lembrar desse também. Muito bom. É. Alien vs Predador é um desses peito e macula tanto da franquia Alien quanto no Predador. Caramba, hein? No primeiro crossover entre esses monstros espaciais, chega a rolar meio que um clima de romance entre a mulherzinha lá e um Predador mirim. Lamentável. Cara, é bizarro aquela cena, viu? Pô. Nossa, demais. Ah, eu não quero lembrar mais desse filme, não. Pô. Não. Mas deixando minhas ranzices de lado, uma coisa que eu tenho a acrescentar na conversa sobre o Alien é uma referência das HQs. O monstro Alien inspirou os personagens conhecidos como Ninhada, do universo Marvel. Assim como os Aliens, um membro da Ninhada nasce a partir de um ovo colocado em um hospedeiro, e nesse se desenvolve até ter a maturidade necessária para sair do corpo hospedeiro. Cara, eu lembro um pouco dessa Ninhada, eu viu? Lembro, realmente. Na verdade é que eu assisti o desenho dos Avengers recentemente, sim. Né? Então, beleza. Mas agora que ele falou, realmente lembra bem isso. Sim, eu também lembro dele na comics, cara, é maneiro isso. Olha só, uma particularidade da Ninhada, que eu não sei se o Alien também tem, é que ele é capaz de exercer controle sobre o corpo no qual está parasitando. Não, ele não tem controle no Alien. O Alien não tem essa capacidade. Eles são pragas em todas as dimensões, já tendo infestado a dimensão física, o plano astral e o plano mental. Bom, é só isso. E aqui ele passa dois links de dois japás safados, né, do blog dele, né? Que eu não vou passar, não, o Mega Mendigo. Cara, que vergonha, porra, mano. Enfim, né? Quanto a dica pro próximo podcast, acho que ele será 1 sobre Bad Boys, 2 sobre anti-heróis ou 3 sobre FDPs. Falou. Olha, ele acertou, caramba. Acertou na segunda. Que beleza. Mas assim, ele acertou, cara. Falou de anti-heróis, ó. Ó, que maneiro. Esse me entendeu o espírito das dicas. Pegou as dicas. Bem, mas é só isso mesmo. Então, a gente vai colocar seus pontos lá na planilha, Mega Mendigo. E sim. Vamos para o próximo e-mail. Elsa? Do you wanna build a snowman? Roberto Zurita. E aí, PXCaster? Aqui quem fala é o Roberto. Não vi nenhum filme do universo Alien. Por que você tá mandando esse e-mail? Calma aí, Mogi. Vamos lá. Por favor, não me julguem. Já julguei. Já era. Esquece. Vamos lá, continuando. Apesar de eu saber que já estão me julgando nesse momento. Realmente, olha. Cara, ele lê mentes, tá... cara. Caraca, velho. Eu tô impressionado com o seu e-mail, cara. Vamos lá. Cara, ele veio do futuro. Só pode ser isso. Continuando. Por isso, não tenho nada para comentar. Então, vou falar sobre o cast do grande professor Onizuka. Oh, yeah. Cara, como você escreveu o professor Onizuka? É o pessoal, é o pessoal. Professor Onizuka, ok. Cara, sou muito fã de GTO, vi o anime, ambos os doramas, vi um pouco do mangá, ainda faltam uns bons 20 volumes, e tem o Shonen Foreign Days em inglês, provavelmente segue em anexo. Ele mandou a foto, a gente põe no post. Eu tenho uma opinião bem contrária da maioria em relação aos doramas, pois eu prefiro a versão atual. Ah, que beleza. Claro que o Onizuka antigo e a Fuyutsuki antiga eram bem melhores, mas não gostei muito dos alunos da versão antiga. Sem valor, a diretora está totalmente descaracterizada. Meu arco favorito é o da Tomoko, a versão do anime. O arco da Tomoko é muito bom. Sim, aquela cena é boa. A cena dela falando no celular me marcou muito, realmente. Imperdível, velho. Muito bom. Então é isso. Falou e até mais ver. By the way, já viram GTO Paradise Lost? O que acharam? Cara, muito bom. Muito bom, velho. Eu mostrei pro Mug na hora que saiu. Caraca, muito velho. Foda. Muito bom GTO Paradise Lost. Ah, eu curti. Fica a dica. Vão ler. Tem um mangazinho lá. Eu acho que só saiu em inglês até agora. Claro, mas né? Muito bom. Só tem o primeiro capítulo até agora. Aham. Uh-huh. E vamos ver loucuras de Onizuka contando sua história enquanto tá preso. Não, ele vai mostrar porque ele tá preso, na verdade. Ele vai mostrar porque ele tá preso. Não, ele tá contando a história dele enquanto está preso. Ah, sim, aí sim. Classe G. Que será isso, caralho? Enfim, né? Ô, Roberto Zurita, maneiro teu e-mail. Valeu também por ele. Valeu. Bom, o último e-mail do Rafael Taira, né? Ele começa já falando da franquia do Alien, né? Cheguei a assistir essa franquia, os três primeiros filmes. O primeiro filme da franquia, Predador. Gosto muito mais do Predador do que do Alien. Afinal de contas, o Arnold está no filme, né? Do Predador. e gostei do papel do Arnold no filme. E também, né? Tem o segundo, né? Que tem o Danny Glover, né? Que é um ótimo ator, na minha opinião. Ah, maneiro. Agora, no caso do Alien vs Predador, o filme parece um filme na regra dos 15 anos. Pois tem um monte de mistério legal, mas é sem pé nem cabeça. É... E pra mim ele vai além da regra dos 15 anos, porque eu já não tinha 15 anos quando passou aquela porra, então, tipo, é horrível, sempre foi horrível. Não, pra mim é um filme massa velho que não faz sentido, cara. Porra. Não, não tem sentido. Não faz sentido aquela porra. Enfim, né? Aí ele fala assim, dicas, né? Juiz Dredd, Han Solo, Frank Underwood. Acho que o próximo podcast será House of Cards. Porque o Frank Underwood é um personagem de House of Cards. Mas não, porra, só porque a gente deu ele na... Só por causa disso? Só porque a gente deu ele na dica, cara. E o Juiz Dredd e o Han Solo, o que tem a ver, porra? É. Então, ou será um podcast sobre a trilogia Mercenários, né? Sobre Brucutus. Também não é. Isso porque o Juiz Dredd foi feito do Stallone, naquele filme que já não é uma maravilha. Han Solo é um mercenário. Frank Underwood, sei lá o que tá fazendo com esses, né? Não, de novo, você errou, cara. Ou será algo sobre errado, trabalho, né? Porque Kevin Spacey e Harrison Ford estão no filme Working Girl de 88. É, ok. Tá, tudo não... errado. Não, não faz sentido. O meu último palpite é Law and Order. Cara, quantas dicas você tá... Quantos chutes você tá dando? Quatro ele chutes? Deu quatro dicas. Quatro chutes você tá dando? Nenhuma certa. Porra. Nenhuma certa. Tá tudo errado. Otário, você só pode dar três chutes, cara. Como assim? Enfim, de qualquer jeito você errou todos, otário. Melhor sorte na próxima vez. Isso aí. O único que acertou até agora foi o Mega Mentigo e só. Enfim, né? Valeu também, Rafael Otário, por ter meio, cara. Eu vou errando tudo. Fora isso, então a gente vai deixar aqui uns abraços pra quem comentou pelo Projeto X, que são Pedro Klein de Lima. Também Arik. Antônio Pereira. Rafael Taira. Trianaut. E também pro Mega Mendigo, que mandou um comentário também. Outra coisa que eu queria deixar aqui, antes da gente finalizar esse caixa de entrada, eu queria deixar aqui um adendo. Faz tempo que eu não apareço por aqui e eu vou deixar uma coisinha pra vocês. Eu sempre tô jogando Awesomenauts. Então, se vocês jogam Awesomenauts, me adicionem na Steam, procurem por Sr. Mugiwara, sr.mugiwara, e a gente joga junto. Ó, um aviso, amigos, não façam isso, porque senão o Mug não vai ficar editando quando ele deve, então eu vou ficar bravo com isso, então não façam isso, por favor. Façam isso sim, que eu edito. Não façam isso não, que ele não vai editar nada. Façam isso sim, façam isso sim. Me adicionem na Steam. Ah, é. Enfim, né, pra fechar de vez esse caixa de entrada, né, Mugão, falar do quê? Das dicas, né? Isso, exatamente. Que beleza. Vamos pras dicas, que a gente teve as dicas da semana passada e as dicas da semana. Sim, as dicas da semana passada foram Juiz Dredd, Han Solo e Frank Underwood, né? Que são três personagens bem clássicos de anti-heróis. Anti-heróis. O Juiz Dredd todo mundo já conhece, né? Do filme lá do Juiz Dredd, né? As comics, Han Solo, do Star Wars e o Frank Underwood. E esse aqui do House of Cards, né? Que é bem maneiro essa série. Exatamente. E as dicas para a próxima semana são... Cara, prepara. Prepara. Não, não, não, puta, não. Não fala prepara, não. Cara, prepara. Não, vou ter que fechar com isso. Poxa. MC Catra, Vocaloid e Enka. Só digo uma coisa. Prepara. Prepara. Cara, que maluquice essa gravação. Ah, eu tava dando risada ouvindo isso. Bom, enfim, né, galera. Valeu, né, mais um caixa de entrada, né. Prepara, que agora é hora. O show das poderosas. Eu vou ter que botar isso, ai, caramba. Falou, até a próxima semana, pessoal. É isso aí. Até a próxima semana. Você vai ficar babando. Dar o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa. Mas a minha fica louca, solta o som. Dançando. Então, nesse cast nós aprendemos que você não deve desejar o mal para os seus coleguinhas. A gente tava falando, vamos bugar o editor, vamos sacanear o editor, vamos fazer o editor sofrer. O que eu não tinha levado em consideração é que no final das contas, eu editaria esse podcast. Então, crianças, fica a lição. Karma é uma coisa que existe e tudo que vai tem volta. Até mais. Gravando. Todo mundo pronto? E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema semana basicamente fala... Oi. Você tem que ser um anti-herói agora. Você não pode usar a abertura padrão. Você tem que deixar o Mug pirar. Tem que usar o, sei lá, que o começou mais um. É, tipo isso, tá ligado? O Mug pira. Olha só. Ele fica boladaço quando roda. Nossa, cara, ele assim, fechou a cara, tá ligado? É algo pessoal. E se a gente começar pelas apresentações? Fala que cada um só fala o tema depois. É, tá pode certo. Ser, tá aí, pode ser, pode ser. A galera vai ficar confusa, o Mug puto. Acho que é o objetivo. É o objetivo. Pô, se não, a o ideia jeito é minha. Essa apresentação pra realmente bugar o editor vai ser cada um começar com só falar o coach e falar a pessoa que falou. E tipo, ok, só isso. Aí depois a gente fala o tema e fala do site. Caraca, justo. O inverso, uma boa. Eu acho que é uma tá boa. Bom. Ele vai passar por cima de você. De você. Você. Você. Você, você, você, você, você, você. Sim, ele... Você. Oh, eu tô vendo aqui, só um tempo, um pausa. Eu tô vendo aqui a lista de anti-heróis da Wikipédia e tem o... Que beleza. Seu Madruga, eu disse, não. Você é o Madruga, mano. Achei interessante. Gente, ele é malandro, ele já é um anti-herói por isso. É, ele é malandrão, né, velho? Jeitão brasileiro. Pagou aluguel. No México. Até exato. Como a Adri até falou agora. A Fer, é que obrigada. Falar de Fullmetal sem falar da Fer é complicado, né? Parece a traição. Parece que ele tá traindo ela. Beijo, Fer.